estão começando a sua 239ª, eu acho, edição para falar sobre Bastião das Jogos Super Gigantes. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Elapso. Bastião das Super Gigantes. E somente só mais o Arara. Eu gosto muito do Bastion, ele é um herói muito bom no Overwatch, eu sempre pego ele quando tô na defesa. Ah, e tem um desenho do Bastion agora, assistam. Sim. O Bastion é um herói muito filho da puta OP naquele jogo, mas beleza. Ele não é OP, ele tem counters como todos os outros heróis. E é isso aí. Nessa semana todos vão tentar falar como o negão bolado que narra o jogo do Bastion e não vão conseguir, apenas tentando ouvir o baixo frente soco. Tudo isso e muito mais depois do Ximenes. Aqui e agora. Olá, Daigo, senhor do Tsundere. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas nunca me chame por termos otakus, cara. Nunca mais. Otakualices. Ah. Da última vez que mandei um e-mail, o senhor da eternidade disse que meu nick era muito edgy e genérico. Não que o senhor da eternidade não seja um nick edgy e genérico, tá bom, tudo bem? Bom, tem todo um histórico. Tem todo um histórico. Nem é tão edgy e genérico assim, já que é uma piada em cima de coisas edgys e genéricas. É assim. Pra agradar vocês, mudarei meu nick para Fentu, porque eu sou fã de Berserk. Por falar nisso, a propósito, leiam Berserk, é muito bom, de fato é. Meu agora brinca. Jean Reno casual não, girara, vai dar uns backflips. Eu não lembro qual era o nick dele anterior, que era Ed genérico. Mas agora também não. As pessoas deviam relembrar a gente dessas coisas, entendeu? São muitos e-mails, apesar de que são sempre das mesmas pessoas. Será que alguma coisa é meio Venom? Ah, eu lembro de um cara com um nick assim meio. Tudo bem. Sobre o último episódio de Jogos Cancelados, um dos casos mais conhecidos foi um de jogo do Wii chamado Sadness. Nunca ouvi falar, de fato. Também não. Seria um jogo de terror extremamente pesado e adulto, no estilo de Silent Hill, mas nunca foi lançado. Algumas concept arts do jogo foram vazadas e, ao que parece, o game ia ser um jogo de terror bem interessante mesmo, já que as imagens mostram que ele teria atmosfera bem assustadora mesmo. No Wii? Duvido, mas sei lá, pode ser que tinha potencial. A gente nunca vai saber, na real. É, não saiu, né? Não virou Vaporware, ninguém vai querer retomar. Eu não quero nem ficar hypado no negócio que eu sei que nunca vai existir. Prefiro que seja ruim mesmo. Odeio esses abortos de jogos, cara, me irrita. Tem jogo até hoje que eu fico meio triste de não ter saído, mas em todo caso, talvez não fosse para ser. Pois é. É igual filme, é igual desenho que eu imagino como seria se tivesse saído de vez em quando o Smithoy. É como diria o sábio polêmico, é melhor abortar do que nascer com deficiência. Pode crer. Tomara que o Lapso não ouça isso, senão ele vai cortar com certeza. Eu vou fazer um disclaimer. Esta fala agora foi só uma piada e não corresponde às opiniões do Bate Frente Soco. Não de todos como todos, pelo menos não de 80%. Enfim, outro caso conhecido que você esqueceu de comentar foi o de Star Fox 2. Acho que a gente comentou, mas só por alto, não falando nada sobre ele per se. Que seria lançado para o Super Nintendo. O jogo apresentaria duas personagens novas, a cadela Mew e a lince Lynx. É um nome muito simples, né? Uma lince chamada Lynx. Sim. Ou seja, uma lince chamada lince, de fato. Além disso, o jogo incluiria aquela forma de galinha da Erwin, que mais tarde apareceria no jogo medíocre conhecido como Star Fox Zero. É triste. Bom, agora eu tava pensando na lince Lynx e, tipo, bom, na defesa dela, o Star Fox chama Fox. Então tem isso. E ele é uma raposa. É, mas pelo menos ele tem sobrenome, né? Fox McCloud. Ah, talvez ela tenha também. Talvez seja Lynx, sei lá, buceto. Ou então se for alguma coisa Lynx, tipo buceto Lynx. Pode ser também. Acho que nunca saberemos também, que ela nunca voltou em outros jogos da série. Pois é. Até mais e continue o bom trabalho. Agora vamos para o próximo. Olá, senhores. Silver aqui. Olá, Silver. Olá, Silver. Esquece sobre jogos nunca lançados, realmente foi bom. E a GG anda acrescentando bastante para o cast. Olha só, a GG tá com a bola toda, hein? É, tô falando, essa aí é baixo frente soco desde que nasceu, assim, só não sabia. Pois é. Eu não sei direito, mas aquele post que o Daigo fez, vocês pegaram algo de lá? Que caralho de post que você fez? Não fui eu que fiz, ele deve tá confundindo, mas acho que é o post onde perguntaram sobre Vaporware pra ver se a galera conhecia algum. Ah, é. Eu não sei se a gente pegou algo de lá, deve ter pego, né? Não, a gente pegou muita coisa de lá, muita coisa a gente gente já sabia também. Tinha uma base boa. Enfim, Baeri fez uma utilidade lá de dar uma pesquisada boa. Pra isso ele serve, né? Pois ficou parecendo que você já tinha tudo pra falar e tal, e aquele post foi meio que inútil. Não, cara. Se fosse inútil, a gente não teria pedido. É só que a gente é muito inteligente, saca? A gente sempre parece que a gente é expert no assunto. Mentira. Sobre o Mario 128, que nunca foi lançado, o Iwata falou que provável que todos nós já teríamos jogado. Hã? Não entendi porra nenhuma. E ele disse por quê. Ele explicou que abandonaram aquele Mario e o transformaram em Pikmin. Ah, tá. Justo. Eles botaram a skin Pikmin do Pikmin. Era soma de uns 3 projetos que acabou virando aquilo. Justo. Só botaram skins do Pikmin. Não. O Olimar é meio Mario, né? Com aquela nareba. É verdade. Aí o Tengu falando sobre Dark Souls. Nossa senhora, quase desisti de ouvir o cast só por causa daquilo. Eu nem sei o que contém nesse áudio. E quase dormi enquanto ouvi ele falar tanto sobre o jogo. Tipo, tava muito chato. Nada contra ele, mas tava chato. É foda, cara. Não, isso é porque você talvez não goste de Dark Souls. Porque o Tengu falando de Dark Souls, você nota uma certa alma, assim. Eu não sei, é chato pra caralho ouvir fanboy falando sobre a coisa que ele ama. Eu geralmente não gosto. Não, mas esse é o lance, ele idosa pra não ser fanboy. Ah, eu não sei que o Tengu, eu não sei. De repente o cara é foda, eu não ouvi ele falando. Mas enfim. Boa noite pra vocês. Se cuidem e ganhem rins de dinheiros. Cara, se essas coisas que o nego fala pra gente fosse tipo uma magia e a gente realmente se realizasse, ia ser do caralho, não ia? Um mantra, né? Hã? Uma invocação, tipo um mantra de Shurato que rola uma transformação e a gente ganha tipo poder. Tipo um curse ao contrário. Um buff, digamos assim. Porra! Isso é foda. É um debuff que dá buff, né? Sim. Porra, isso eu queria mesmo. Imagina, tipo, rolar uns caras falando de benção, tipo, cura, amanhã você caga dura, a gente ganha os superpoderes. Porra, caralho. Porque dinheiro é um superpoder. Porra, super é. O Batman tá provando aí. É, bastante. Tinha uma época de X-Men que tinha uns bloquinhos de apresentação rápido sobre os personagens, pra você saber sempre de quem eles estão falando. Tipo, nossa. Colossus, russo, forte pra caralho. É, Wolverine. É tipo aqueles jogos de beat'em up da década de 80 e 90, que aparecia, tipo assim, sei lá, qual é o nome do personagem. Policial Churato. E aí ela, tipo, gosta... É, comida favorita, cheeseburger. Gosta de dar porrada nas pessoas. Só que era tipo uma frase... Não, assim, era uma descrição rápida dos poderes e uma frase sobre ele. Nossa senhora. Tipo, anjo, asas, dinheiro. Foda. Rapaz de voar a 420 km por hora. Muito foda. Então é, Colossus, é super força, é pele metálica, lança uma bola rápida a 290 km por hora. Wolverine, ossos de adamantium, fator de cura, voando atualmente a 240 km por hora. Irado. Que era tipo, esse quadro era exatamente no momento onde Colossus pega o Wolverine e joga ele em alguém. Aham. Uhum. Então tinha esses negócios que era sensacional e atualizou o anjo pra ter dinheiro como um dos superpoderes dele. Eu gostava muito dessa época, acho que era o que um Gilling escrevia. Muito bom. Agora vamos para o último. O último que começa direito. Aprendam todos vocês que estão lançando e-mails, porque este rapaz, ele escreveu direito, porque ele começou com primeiramente fora Temer. Eu te contei já a história do maluco que eu conheci de Brasília, que falou que pra brutalizar no Tinder de Brasília é só colocar primeiramente fora Temer no Tinder, né? Sério isso? Não te contei essa história, não? Porque tu... Porque tu... É tipo chuva de vaginas. Insta buceta. E... sensacional. E eu acabei de me recorrer que agora, aqui no Rio de Janeiro, o Tinder deve estar uma delícia, né? Cheio de sueca. Gringo pra caralho. Porque você imaginar, a sueca feia pros suecos deve ser linda, né? Então ela tá, tipo, porra, revoltada e desesperada e é uma mulher maravilhosa. Porra, né? Tipo, veio pra cá ver uns esportes. Então é, dica aí pros ouvintes. Na verdade, tá afim de... Dica pros ouvintes tá que moram no Rio de Janeiro. Dica quente pra quem mora no Rio de Janeiro. Apenas baixe o Tinder e use, sabiamente. Tem que saber falar inglês, sim, contudo, né? É um requerimento que você saiba falar inglês. Não seja um Tarzan, né? É. No mínimo um espanholzinho, arranhar um espanholzinho. Um portunhol, não. Portunhol da merda. Não seja Vanderlei Luxemburgo. Caralho. Mas é verdade. Vamos lá. Olá, como vão, senhores, neste dia? Aqui é o Dash mais uma semana. Você faltou a semana passada, menino. Vá pro canto, vá pôr um chapéuzinho de burro. Final Fantasy X, quando joguei, foi bem depois de mesmo ter sido lançado. E foi fácil quebrar o jogo. Tão fácil que eu zerei dando overkill em todo mundo meio jogo pro final. Pintudo. É? Eu mato o chefe. Que delícia. O Mega Weapon foi mole. Mas isso não tirou a importância que a história tem e o quão legal é a mesma. E agora a polêmica. Eu gosto muito do sistema de batalha do Final Fantasy X-2. Ah, okay. É bem bom mesmo. Só isso. Ok, é a sua opinião. Ok, quem? Tá todo mundo errado. mas é a sua opinião. Senhor Daigo, animado para a segunda temporada de Gundam Iron Blooded Orphans? Bastante. Será que teremos um novo Gundam para o principal? Ou será um Barbatos 2.0? Já anunciaram, Barbatos Lupus. É o Barbatos que o House nunca vai gostar de ver. Indico a título de curiosidade a incrível Gwenpool. Não. Que porra é essa? É tipo uma mistura de Deadpool com a Gwen Stacy? Começou assim. Câncer. Teve uma época, teve um mês exatamente, eu não lembro qual mês do ano passado, que, tipo, com esse lance da Gwen Stacy voltar, eles fizeram um conceito de capa que era, tipo, várias capas com a Gwen, várias mesmo, e misturando ela com algum herói. Tipo, tinha a Gwen Verini, a Gwenom, que é um puta câncer, você misturar a Gwen Stacy com o Venom. Pois é. E outras coisas. Aí teve a Gwenpool. Essa capa, só porque foi misturado com o Deadpool, que foi feito num estilo de arte extremamente fofichos SD, foi o que mais vendeu. Aí a Marvel olhou e falou: foi um experimento. E se a gente fizer alguma coisa com isso? Não, nem era experimento, era só um conceito de vamos fazer capas divertidas com a Gwen Stacy e propagar a como é que chama? Propagar a culpa que os leitores sentem por não ter conhecido ela até que ela morreu na mão de Duende Macabro, assim, sacou? Entendi. Seria uma retroculpabilidade. Eu gosto muito disso. Agora vamos lá. A sensação noturna de 2015 na internet toma o centro do palco em sua própria série. Gwenpool costumava ser uma leitora de quadrinhos assim como você. Até quando ela acordou em um mundo onde os personagens que ela lia pareciam ser de verdade. Mas eles não poderiam ser, certo? Tudo isso deve ser falso? Um sonho? Ou tipo isso, não é? E você sabe o que significa. Sem consequências. Poderia Gwenpool ser a mais irresponsável da Marvel, a maior influência perfeita para se sair? Ela pode ser se ela tentar? É, esse é o conceito. O poder dela é que ela sabe como os gibis funcionam. Porra, é o puta poder. Sim, aí ela pode pular de lugar altos. Ela sabe que não vai morrer, porque alguém vai salvar ela lá embaixo. Ela sabe como manipular personagens, porque como ela sabe onde eles apareceram primeiro, ela pode falar, eu conheço tudo da sua vida. Se aparecer tal número. Isso não é um problema, porque o poder dela é forte demais e não tem, tipo, um desafio que ela não possa vencer. Ela não é tipo um Deus Ex Machina andante. Agora você sacou. Mas tem um problema. Tem um problema muito mortal. Se o personagem que ela tentar manipular não liga pra isso, o poder dela falha. Ela não pode, saber, só o fato dela saber como uma história de quadrinhos funciona, significa que ela não vai morrer, muito provavelmente. Porque ela é protagonista da história. Sim, mas em todo caso... Ela vai até morrer, mas se ela morrer, ela vai retornar. Morrer. Ah, sim. É, mas outros personagens podem morrer. Entendi. E tipo, o primeiro vilão que ela enfrenta é o Modok, que não liga pra isso também. Top. Modok é o bom e velho cabeçorra, caso vocês não lembrem. É aquela cabeçona com poderes mentais e um corpo ridículo, na cadeira. Tem com essa merda, não tem? Tem. Ninguém pediu. Naquele jogo, né? A Capcom tá tentando fazer um novo Shumagorá, tá ligado? Top. Ela vale pelos desenhos e algumas situações absurdas, mas não vale os R$19,90 que vão cobrar por ela. Além disso, não tá na hora de publicar essa porra ainda. A revista lá fora tá no 4. O que que eles vão publicar disso? O crossover com o Howard Pato, que também não saiu ainda? Se a parada tá no 4, não dá tempo de acompanhar? Não, é porque também não tem nem como lançar, porque tá num ponto avançado da cronologia, porque é depois de Guerras Secretas. Acho que ele tá falando de alguma coisa que ele leu na internet mesmo. Ah, tá. Porque... não dá, tipo assim, não tem logística pra fazer isso, dá errado. Aparece personagem que só aparece depois de Guerras Secretas. Mas enfim, e que vão cobrar por ela. Então vejam pela net, que é a que vale. É, realmente. Eu meio que desisti da revista já, porque eu acho um conceito legal, mas que não é tão bom assim. E é estranho, porque eles pegam uns vilões mó ruins pra ela poder destruir, assim. Bom. Além do Modok, que é poderoso, mas é retardado, tipo, ninguém leva ele a sério. O outro vilão que meio que ajuda ela a se estabelecer como vilã no universo Marvel, Batroc. Conhece ele? Menor ideia. Não, conhece sim, porque foi vivido pelo Georges St-Pierre no filme do Capitão América. Ah, porra, nunca ia reconhecer pelo nome. É o francês Batroc. Que dá porrada. É, Batroc, o saltador. Caralho. Porque ele é um savateiro, um fazedor de parkour. Aqueles maravilhosos estereótipos. Agora pros... Daigo, espero que tenha gostado do presente. Sim, gostei, já chegou aqui. Abraço! Vocês! O que ele te deu de presente, esse viado? Ele me deu um autógrafo. Igual o que ele deu pro piloto. Ah, tá. Ou seja, provavelmente um dia foi um cara legal no Anime Friends, o que eu meio que duvido, de que você goste assim. Entendi. Ele provavelmente vai caçar um lance pra tu. Top. Mas aí fica. fica meio estranho saber o que vai ser também, né? Como assim? O que poderia ir num evento de anime que você gostaria? Ah, sim, no meu caso tá meio foda. Sei lá, no máximo alguma banda, mas acho que você não curte música japonesa também? Não, mas tudo bem. Lascou. Apesar de que eu acho que um Sambo Master da vida, um beijo, você ia curtir. Dificilmente. Qual é a lição da noite? Não ouça música japonesa, que é ruim? Não, cara, como assim? A música japonesa já fez uns trem de funk maravilhoso, gosto muito. Pô, Yuji Ono, Michiaki Watanabe, assim, música instrumental japonesa normalmente é bom. Ouçam Cassiopeia para ver do que eu estou falando. Mas enfim, essa não é a lição da noite. A lição da noite é... Porra, não vejo Esquadrão Suicida. Não. Vejam acho sim. Que tem que ser um pouco... A lição da noite é vejam sim e formem sua própria opinião. Só não digam que o Daigo não avisou. Mas tem isso. Agora, essa é uma boa ideia. Não era exatamente o que eu tava pensando, mas sempre formem sua própria opinião sobre tudo. É uma boa lição. Sempre procurem descobrir. Assim, se você se interessou por alguma situação, foi lá atrás pra ver, tipo assim, pesquisa, vê mesmo se é isso aí. Não confia muito na internet, não, porque... Pesquise várias fontes. Graças a isso, né? Utilize isso de várias fontes. E no caso de um filme que você pode literalmente ver, vai lá e vê. Não assuma que é ruim só porque a internet diz que é ruim. Talvez seja bom pra você. Mesmo que seja caro pra caramba no cinema, né? Ah, sim. Se você tiver alguma coisa melhor pra ver, veja a coisa melhor. É porque no período em que vivemos, de opiniões assim, digamos, opiniões de movimento de massa, as opiniões têm que ser extremadas pra vender, basicamente. É isso que fez uns caras tipo Donald Trump conseguir chegar candidato pra presidente com chance de ganhar, sacou? Exatamente. A gente vive num período de opiniões extremadas, então se você não concorda com uma coisa, você tem que discordar totalmente. São as únicas duas opções. Então, ou Esquadrão Suicida é ótimo ou é uma merda. Só tem duas opções. Porra, é 880. Como os filmes da DC até agora, quando não é dark pra caralho, com aqueles tons de sépia maravilhosos. Nossa. É uma porqueira mega colorida com música pop pra caralho. Mas eu estou me delongando. Estamos nos delongando? Diversão da vez! Cara, se esse jogo fosse narrado pelo Ciro... Tinha que ser o Gil Gomes, né, cara? Que Ciro Gomes, porra! Que Ciro Gomes de novo, caralho! Se fosse narrado pelo Ciro Gomes, ia ser chato pra caralho. Ia começar aquele papinho de esquerda, Brizola, chato pra caralho. Sabe o que é bizarro? A maior parte dos nossos ouvintes do Baixo Frente Soco não sabem nem o que é Gil Gomes, não provavelmente. Não fazem ideia. Nem Ciro Gomes, por sinal. Mas, em particular, Gil Gomes eles não sabem, não. Apenas veio da minha mente. Gil Gomes, e o pior, cara. O Bastion já tem 5 anos, então é bem possível que tenha muita gente que nem conheça Bastion. Ah, sim. Cara, isso aqui me surpreende, porque é assim, esse episódio do Baixo Frente Soco é um grande momento, mestre Splinter. E nós estamos voltando pra falar de um jogo que tá muito em voga em alguns anos atrás, quando nós queríamos falar sobre ele no Baixo Frente Soco. Sempre tivemos planos de fazer um episódio especial sobre Baixo, e ele saiu do papel hoje, uns 4 anos depois que a gente queria pela primeira vez, né, Lápis? Isso. O Baixo fez 5 anos agora, em julho, dia 20. Quando ele saiu, originalmente, ele saiu pra PC e pra Xbox. O Bastion foi um de vários jogos indie que na época saíram lá nas trincheiras, lá foi revelado na várzea lá do Xbox, graças ao XNA, que é uma plataforma da Microsoft de desenvolvimento de jogos, lá com a linguagem de programação C# deles, etc. E hoje em dia o Bastion já saiu pra iOS, já tem pra PlayStation 4, PlayStation 3, pro Vita. Pro 3 eu não sei, na verdade, mas pro PS4 ele tem pra todas as plataformas hoje. Tem pra, acho que tem até pra PS4, se não me engano. Então, PS4 com certeza tem. Todas não tem, não. Pra Wii, pra Wii U não tem. Mas é porque não é plataforma. Também não saiu pra, também não saiu pra Android, felizmente. Senão acho que eu teria pego em Android também. Eu comprei ele no iPad uma vez. pra ver como é que eles tinham feito o jogo, a jogabilidade, e ficou legal até. Mas aí, tá, tem 5 anos agora, dia 20 de julho, e joguei semana passada, de novo, pra gravar aqui no Baixo Vento Soco, e continuo achando top show, topzera, turbo, muito bom. E aí, Arara, vou pedir a sua ajuda pra tentar explicar rapidamente o que é Bastion, em quesito de jogo, daqui a pouco a gente entra no ponto da história. O que é Bastion pra um desses nossos ouvintes do Baixo Vento Soco que nunca jogaram Bastião? Então, o Bastião, ele é um jogo de ação com uma câmera isométrica, então você vê o seu personagem de cima, assim. Então, você vê ele como se fosse um mapa de SimCity ou alguma coisa assim. No qual você um joguinho old school, no qual você controla... Oi? Zeldinha old school. Então, não é bem o Zelda old school, porque o Zelda, você vê ele de cima, mas é tudo paralelo as linhas, né? Você vê ele como se fosse de uma câmera reta, como se fosse... É como se você estivesse vendo um jogo de vôlei, por exemplo, com a câmera do lado, assim, que fica tudo reto. Mas quando você tá jogando Bastion, é como se você estivesse com a câmera no canto da quadra e tivesse tudo com a visão, assim, três isométrica. Três quartos. Exatamente. Metal Gear Solid também não é assim. Ah, foda-se, então. tem momentos do Metal Gear Solid 1 que é assim, mas não é geral do jogo, né? Sim. Crystal Castles, pronto. Pronto. Pior ainda. Queria tanto um exemplo igual, achou. É, difícil. É um jogo de ação onde você controla um garoto chamado O Garoto, que anda por um mundo totalmente destruído, e o seu objetivo é reconstruir esse mundo. Então você se aventura em várias... vários lugares diferentes que permitem que você reconstrua o mundo. Nesses lugares diferentes você encontra bichos variados e você combate eles com armas variadas. E você... A história toda é contada a partir do ponto de vista de um cara que tem uma voz bem soturna e bem entediada, que como se não tivesse mais... não visse mais graça nenhuma no mundo, assim. E você enfrenta esses desafios, e é basicamente isso. É um jogo de ação muito bem feito. Eu acho muito interessante, porque é um jogo que você consegue pegar e sair jogando sem ter aquele aprendizado, sem aquele começo complicado. É um jogo simples, tem uma jogabilidade bem simples, e é uma jogabilidade que não é estática, ela muda ao longo do jogo e de acordo com as armas que você vai pegando. Sim. Então a gente tá falando de um jogo de bater e andar, basicamente, um beat'em upzinho assim, em que o cenário vai se construindo enquanto você vai andando, que é uma coisa muito maneira. Você pode quebrar quase a porra toda do cenário. E você começa com o seu martelão, né? O martelo? Sim, é o martelo. Martelo de céu. Martelo de céu. E aí você consegue espada no jogo, você consegue arco e flecha, consegue pistola, canhão, uma porrada de coisa. E cada uma dessas armas tem uma jogabilidade diferente. Tem um poder diferente, é melhor pra uma determinada ocasião. E você pode, a qualquer momento do jogo, mudar, levelar elas, deixar elas mais fortes e da forma que você preferir jogar. Então, se você falar assim, não, pô, um jogo desse tipo de andar e bater é meio chato, cansa depois de um tempo. Não cansa, porque você tem uma certa variabilidade. Sim, o super interessante desse jogo é que em vários jogos desses de andar e bater, sei lá, um Musou, por exemplo, você vê o progresso do seu personagem através de números das armas. Então tem o poder de ataque, vai ter as características do seu personagem quando você sobe de nível também, e elas vão te deixando mais forte. Mas em Bastion, você basicamente não tem números, você não mexe basicamente com números. Você mexe com as armas, que elas reforçam certos tipos de gameplay. Elas reforçam, se você quer usar uma arma, então você tem que ter uma boa mira e saber se desviar nas horas certas. Mas se você quer usar uma arma de corpo a corpo, você tem que saber os combos, você tem que saber como fazer as esquivas e tudo mais. Então eles meio que incentivam diferentes tipos de gameplay. E até mesmo os upgrades, eles não são upgrades do tipo dar o dobro de dano em geral. Eles são upgrades do tipo, você bate mais rápido, ou você pode stunar quando você bate com uma certa arma, ou alguma coisa assim. As mudanças, a evolução de gameplay, ela é muito mais qualitativa do que quantitativa, né? No fim das contas. Exatamente. É isso que resume, né? Por mais que você às vezes tenha power-ups em armas, e todo o foco de power-up tá baseado nas armas mais do que no personagem em si, né? O personagem, ele cumpre mais um papel narratológico do que de mecânica, nesse caso. A mecânica tá toda centrada nas armas. Às vezes você tem evolução pra arma que é, sei lá, dá 50% a mais de dano. Mas mesmo esse 50% a mais de dano é uma medida que se presta a ser muito mais qualitativa do que quantitativa, no fim das contas. Você claro, em jogo que você vai levelando, a única coisa que muda é você bater mais forte. Você começa a bater mais forte. Você tem aquela sensação de tipo, ah, eu estou progredindo no jogo porque estou batendo mais forte. Mas o interessante é quando você tem um jogo em que quanto mais você avança no jogo, mais você se sente melhor ao ponto de enfrentar novos desafios. É quando você joga a última fase do jogo, você fala, caralho, eu que tô conseguindo desviar desses ataques e bater nos inimigos e conseguir fazer esse estrago todo. Não é só a minha espada do amor que dá dano no Sephiroth bolado. Tipo, tem um problema desses sistemas onde você tem que upar uma arma ou upar um personagem de nível, que quando você quer mudar de estilo de jogo, você fala assim, ah, não, quero testar com outro personagem, ou quero usar uma outra arma, você sente uma certa resistência própria, porque você não quer ter que começar tudo do zero de novo e ter que upar tudo do zero. É um trabalho, sabe? É meio chato. É uma escolha que você tem que fazer no começo do jogo, tipo, ah, é essa arma que eu vou usar e foda-se. Exato. Então, sei lá, quando você começa... Eu falo bastante de Musou porque é um exemplo bem claro, mas tipo, você começa a upar o seu personagem, ou por exemplo em Final Fantasy Tactics, você começa a upar a sua equipe, e você decide assim, não, eu quero fazer uma equipe diferente, eu quero usar um personagem diferente, ah, vou ter que começar tudo do zero, e treinar, e enfrentar bichos mais fracos, e ah, que saco, em Bastion não tem esse problema, porque as armas, elas, mesmo que elas fiquem melhores, elas ficam melhores até um certo ponto, e mesmo que elas fiquem o melhor possível, simplesmente pelo fato das armas funcionarem diferentes, ainda existe um incentivo pra você usar outras armas, então sempre você vai ter umas 3 ou 4 armas das 9, são 10 armas, eu acho que tem no total, sempre vai ter umas 3 ou 4 armas que são as que você se sente melhor jogando e você upa elas por causa disso. Toda a evolução, essa evolução de power-ups, etc, ela acaba sendo orgânica, porque como o passo, o ritmo do jogo vai introduzindo essas armas de forma bem cadenciada e ele sempre insere elementos novos, teoricamente, no ponto ótimo de uso desses elementos, você chega ao final do jogo tendo experimentado todos os elementos. Tem fase em que você recebe a arma, aquela passa a ser a sua arma de uso, substitui a anterior, e aquela fase meio que se torna um tutorial, use esta arma. Mas isso é bem construído, é construído de forma orgânica, e faz sentido, não é uma coisa que parece empurrada pra você. E de todo modo, depois você sempre consegue jogar de novo aquele nível com outras armas e ter experiências de jogabilidade diferentes. Tem uma característica que eu gosto muito, você me lembrou agora, a gente tem as fases bônus de cada arma, né, que sim, também... Sim. Ajudam você a ganhar mais poderes, ganhar uns bonuzinhos lá e melhorar a sua habilidade com aquela arma. Porque você tem que fazer um desafio, que por sinal alguns são bem difíceis, com aquela arma. Uhum. E aí são desafios que o cara meio que vai te dar uma medalha de bronze, prata ou ouro, né? E aí dependendo do seu resultado, você vai ganhar algum item, seja não um item necessariamente exclusivo para aquela fase, mas coisas que vão te auxiliar aí ao longo da jornada. E mesmo essas fases de bônus, em que você é obrigado a utilizar uma arma, etc., por mais que elas possam ficar repetitivas, porque você, enfim, está sendo obrigado a seguir uma linha de pensamento ali de gameplay, ele, de certa forma, ele te auxilia justamente a angariar essas habilidades pra você depois usar no jogo como um todo, né? E não é o único ponto de desafio extra-jogo que você tem. Você tem a parte dos sonhos lá, né? Os devaneios do garoto. Você consegue enfrentar hordas e hordas lá de... Vira um Musou, né? No jogo, propriamente dito. Vira um Musouzinho. E aí você ali consegue fazer um free play do jeito que você quiser, com as armas que você quiser. Uma arena, exatamente. Falou bastante de como as armas têm um crescimento orgânico, mas uma coisa que eu vi em Bastion, eu fiquei impressionado, e que eu raramente vejo em outros jogos, é como a dificuldade também é orgânica. Então, ao invés de você escolher um slider que é fácil, médio ou difícil, pra você aumentar a dificuldade em Bastion, você ativa certos ídolos, certos deuses, você invoca certos deuses que deixam os inimigos mais difíceis de certas maneiras. Eu acho isso excelente. Isso é excelente e também te dá bônus de XP, né? Então, você pode escolher assim, não, eu vou... Tô usando bastante a arma aqui agora, então eu sei que eu posso pegar esse deus aqui que... Se eles me acertarem, eu fico mais devagar. Porque como eu tô com a arma, eu fico mais longe deles, eu consigo fugir. Então isso é um desafio a mais, mas fica mais difícil, fica mais fácil de enfrentar ele porque eu tô com uma arma de longo alcance. Ou, por exemplo, tô com a armadura inimiga, mas eu tô com uma arma que dá stun. Então mesmo que ele tenha bastante armadura, bastante vida, eu sei que dando stun em sequência, eu consigo enfrentar ele melhor. Que então, é mais uma dinâmica que tá mudando o seu gameplay ali. Tá dando uma renovada no mesmo que você tava jogando. Exato. Então, não parece pra você que você tá jogando o mesmo jogo por muito tempo. E entra num tópico de dificuldade adaptativa, que é uma coisa que todo mundo hoje em dia quer fazer. Foi até a dissertação de mestrado do Killerazos, que é você adaptar a dificuldade do jogo ao seu jogador de modo a não deixar ele frustrado. Nem de um lado, nem de outro, né? O jogo tá muito fácil, frustrou, muito difícil, frustrou, mal feito, frustra sempre e aí não tem jeito. Mas em termos da dificuldade... Ash perde a Pokéliga, frustrou. Ash perde a Pokéliga, fracassa pela enésima vez em 17 anos. Mas ao passo que você tem alguns jogos, como por exemplo, eu joguei o Star Fox Zero, até fiz um stream no BFS, não zerei o jogo, que chegou 3 da manhã e eu tava puto já. Chega uma hora que ele fala assim, olha, você morreu muito nessa fase da neve aqui, não é da água, é da neve, nesse jogo filho da puta, que é a penúltima fase. Vou te dar aqui o modo dourado, você fica dourado e não toma dano, então é tipo um modo, tipo, passei aí, você vai passar uma hora, fica dando tiro aleatoriamente. Uhum. Que não é adaptar a dificuldade, no fim das contas. No fim das contas, o Bastion, ele chega num patamar de adaptação de dificuldade, dos jogos que eu já vi, dos jogos que pelo menos querem fazer isso, na melhor fórmula possível, que é essa coisa de, olha, escolhe aqui o que você quer colocar de dificuldade. E é sempre uma dificuldade qualitativa também. Não é nunca algo do tipo, vou colocar o triplo de monstro aqui pra você. Talvez tenha um ídolo que faça isso, eu não lembro. Mas são sempre coisas do tipo, olha, agora vai ter colisão com os inimigos, coisa que não tinha, se você encostar neles vai morrer. Eles dão dobro de dano. Agora, se você... Eles dão veneno, eu acho que dá veneno também. Eles envenenam, ou então você para de ter invisibilidade depois de tomar um golpe. São elementos novos pro seu gameplay que retonificam todo o desenho do nível, mas não alteram o nível na essência dele, né? Os inimigos vão aparecer no mesmo ponto, você continua podendo se mapear, continua podendo aprender com o que você já jogou, mas coloca um elemento de dificuldade novo. Eu acho que isso é uma das coisas que mais adiciona ao gameplay do jogo. Uhum. Agora, uma dúvida que eu tenho, que eu não consigo me lembrar, é naqueles momentos musou do sonho, devaneio bolado do garoto, você tinha como morrer ali e acabava, ou você tinha que lutar e vencer aquilo? Eu acho que o sonho acabava quando você morria, não era? É porque assim, acho que eu joguei menos tempo de nós três aqui, eu tô mais fresco na cabeça, né? A maioria desses sonhos, você tem 20 hordas, mais ou menos, em torno de 20 hordas, né? Eu acho que o número vai crescendo aos poucos, mas é sempre numa coisa assim de dúzia pra duas dezenas. E aí a cada horda que passa, você ganha o frasco de estos lá que ele tem, né? Que eu esqueci o nome. Então, a cura dele. Os elementos de cura, o elemento de especial, ganha energia, etc. E tem uma mecânica no baixo, dependendo de power-ups que você usa, você meio que ganha continues dentro do jogo. Então você morre, mas na verdade ele mesmo você continua e volta a jogar, né? Isso é um dos power-ups que... Algum dos elementos de passagem de nível, né? Porque você bem ou mal passa de nível no jogo. E aí você tem uma possibilidade de colocar itens lá que você consegue reviver. Mas se você perde todas as vidas, aí você volta pro Bastion, né? Que é a base do jogo, né? E que é onde esses sonhos são ativados. E se quiser começar o sonho de novo, é o sonho do zero. Você não tem checkpoint, né? Nos sonhos. Ou vai de uma vez só, com essa mecânica de contínuo do jogo, ou então você tem que fazer tudo de novo. Eu não sei se era isso que eu tava perguntando, mas foda-se, foi isso que eu falei. Então assim. Mas os sonhos funcionam assim. São três, na verdade. É um falando do garoto. Porque a graça desses sonhos é que enquanto você vai jogando, o estranho tá contando alguma coisa da história. Então o primeiro sonho, ele tá falando da história do garoto. Fala que o garoto, enfim, fez o dobro de trabalho que o pessoal lá tinha que fazer porque ele quis. Depois tem um segundo sonho que ele fala do Zura, que é uma outra etnia do jogo, etc. E tem um terceiro sonho que ele fala dele mesmo. Então tem essas talvez tenha um quarto que eu não lembro, e talvez sejam dois falando do Zura, um da menina e outro do outro personagem, mas é algo mais ou menos assim. Então a graça é que, mesmo nesse modo Musou, o outro elemento do jogo tão importante que é essa narração, ele acontece também, ele tá presente também. Uma coisa que é surpreendente no jogo é que muitos sabem que ele é um jogo independente, foi feita pela Supergiant Games, que depois foi apadrinhada pela Warner. Eu queria até entender essa parte, que eu não sei direito, mas foi um jogo desenvolvido por 7 pessoas. Sim. No começo, acho que eram 5 até, né? Era o Amir Hao, o Gary qualquer coisa, e outros 3. Eu acho que 2 pessoas entraram já no meio do caminho. Eram todas pessoas que trabalhavam, salvo engano, pelo menos os 2 principais trabalhavam na EA, em Los Angeles, e saíram. Uma delas eu sei que se chamava Gen Z. Sim, que é a desenhista. Isso, a desenhista. Isso. Tem o Greg Cassavin, que ele é um dos caras também, das pontas. O músico, que é o Darren Korb, e os outros 2 que você falou, que é o Amiral e o Gavin Simon, ou alguma coisa assim. O que eu tava tentando lembrar, na verdade, era justamente o Cassavin, mas é por aí. Cassavin é o narrador. Falou mais, né? Então. Não, o narrador é o Logan Cunningham. Logan Cunningham, que é um ator, ele não é da empresa, na verdade. O Cassavin, ele escreveu toda a narração. É isso que eu tava vendo. Mas o narrador, ele não faz parte, não, só ouvir. Era um molequinho, né, na época que gravou, era um adolescente. Molequinho não, assim, ele já era adolescente, acho que sim. Não sei se adolescente, ele já devia ter uns... entendi o que você quis dizer, pra voz de Morgan Freeman que ele tinha, você esperava um velho e não um moleque de 20 anos, eu entendi. Mas ele não era tão novo assim não, já tinha passado da fase de afinar e engrossar a voz, entendeu? Dá uma colher de chá aí, que 20 anos hoje em dia é adolescente, é quase pré-adolescente ainda, 30, né? 30 anos hoje em dia é adolescente ainda, na verdade, né? Se for levar em consideração algumas vivências aí. Mas... jovens adultos. São jovens adultos, é isso mesmo. São jovens adultos. Mas o cara é novo ainda, né? No fim das contas, ele tem 5 anos, né? É quase jovem aprendiz, né, cara? É isso aí, jovem aprendiz. Eu nunca entendi essa questão da Supergiant Games, que inclusive os... acho que os cofundadores da Supergiant, que é o Hal e o Simon, eles trabalharam na EA e eles estavam envolvidos no desenvolvimento do Command Conquer, acho que foi o 3 e o Red Alert. E depois eles foram pra Supergiant Games e trabalharam em cima do Batman. Se tornaram a Supergiant, né? O que você tá querendo entender, na verdade, é o seguinte, né, cara? Eu vi uma entrevista deles na época, em algum portal desses que ainda é bom sobre jogos, eu não vou lembrar qual, mas os caras comentando sobre a saída deles da EA pra se tornar a Supergiant. E basicamente o que eles comentam é o seguinte: os caras estavam dentro de uma empresa grande, muito grande. A empresa mais vilã dos jogos que a internet acha hoje em dia, né? Mas assim, a parte disso. Eu tô dizendo que tô dizendo que a internet acha. Mas é assim, mas a parte disso, o grande lance é o seguinte: você dentro de uma empresa muito grande, qualquer tentativa de mudança do procedimento, qualquer tentativa de criação de algo novo, é muito mais trabalhoso. Você tem muitos degraus pra chegar em quem toma a decisão e dá um joinha e etc. Tipicamente, resumindo, né? Pessoas que criam coisas novas em empresas grandes são, por exemplo, um Kojima de uma Konami, quando essa relação ainda existia, aquele outro careca lá da Platinum. Nem o Kojima, pra ser sincero, porque Kojima, ele foi forçado a fazer Metal Gear Solid até não poder mais. Até não poder mais, né? Um dia ele pôde criar Metal Gear Solid e ele se tornou prisioneiro disso pra sempre. No fim das contas, exato, foi isso, né? O cara da... Você tá falando do Hideki Kamiya, da Platinum, né? Mas o Kamiya é aquela coisa, pra cada jogo que ele quer fazer, que ele faz, ele tem que fazer uns 2 que ele não quer. Ele tem que fazer uns 2. Tartarugas Ninja. É verdade, Fox. A Lenda de Korra, sabe? É verdade. Pra cada jogo que ele faz, que ele quer fazer, ele não consegue. É verdade. Mas assim, então é isso, né? Então se você pensa assim, eu tô dentro de uma empresa grande e eu quero fazer uma coisa nova. A inovação dentro de uma empresa grande é um processo que pode existir, mas não necessariamente está dentro da sua mão, né? Você não tem o poder de decisão. Quando você sai... Isso é um tópico que a gente já falou algumas vezes, que o mercado é um mercado bem merda. É muito investimento que precisa ser feito, e quando a pessoa faz muito investimento, você tem que garantir um certo retorno. E você vai virar e falar, eu quero que você dê esses rios de investimento em cima dessa minha ideia nova que eu não faço ideia se vai dar certo. O cara vai falar, nem fudendo, amigo. Não vai ganhar dinheiro. Você vai ter empresas em que, de novo, né? Por exemplo, se amanhã a Blizzard decidir que o legal é um jogo de cuspir chiclete no chão, vai virar um jogo milionário. Mas enfim, isso é um caso raro. E provavelmente deve ter um cara lá dentro da Blizzard que ele também tem uma ideia muito foda e que ele não consegue executar porque ele é só o Zé Ruela da Blizzard. Talvez o Amir Mas Raul... assim como a Blizzard, existem pessoas dentro de grandes empresas que eles têm moral ele, lá dentro pra conseguir fazer esses riscos, pra aceitar esses riscos. É, mas por talvez exemplo, esse cara não tenha ideia, né? É, às vezes até Entendeu? Tem ideia e fala, cara, vou fazer um jogo X. E as pessoas falam, porra, tá, tu consegue. Mas não é qualquer um que consegue fazer isso dentro de uma empresa grande. Não, e tem outro problema também, que quando, mesmo que você tenha poder de decisão, se você está trabalhando numa empresa grande dessas, as expectativas são grandes. Isso. Então as expectativas são grandes, vai ter uma equipe muito grande trabalhando para dar a qualidade que o jogo, e que espera ser de um jogo, por exemplo, de uma EA ou de uma Activision. E quando você tem uma equipe muito grande, você não consegue ver todo o processo, você consegue ver parte do processo, assim. E eu imagino que eles, como quando quiseram fazer o estúdio, não era só pra simplesmente botar a visão deles pra todo mundo ver, mas era também pra ter alguma relação mais pessoal com o jogo. Exatamente. E trabalhar em cima de todas as etapas. Porque se você tem 7 pessoas trabalhando, tem uma desenhista, um escritor, um programador, um músico, um narrador, sabe? Se você tem uma equipe tão pequena assim, então, obviamente, todo mundo vai participar de todas as etapas, sabe? É. E cara, eu acho que essa relação é importante. Sabe qual foi o lugar onde eu entrei no ambiente de trabalho e ouvi as pessoas mais focadas em trabalho que eu já vi na minha vida? Foram dois lugares. Um foi a Dumativa, quando eu fui lá conhecer o pessoal da Lenda do Herói. Eles estavam trabalhando no jogo na época. E eu fui lá conversar com o Rafael, no caso, que é o líder do pessoal. E eu vi, assim, o cara desenhando lá um pixel, um sprite, no caso, né? De uma bola de fogo do jogo. E o cara tinha 3 versões da bola de fogo. E quem olha de longe, parece que sim, cara, são 3 sprites da bola de fogo. Mas o cara tava debruçado em cima do Illustrator, do Photoshop, sei lá o que que era. Um foco, uma concentração pra ver aquele sprite, pra ver como funcionava melhor ou pior. E assim, ninguém parava, ninguém pegava no celular, ninguém dava alt tab pra fazer nada. Tava todo mundo exatamente, extremamente focado no trabalho. E o outro caso foi o pessoal da Double Dash. Quando eu fui na casa deles um dia também, falar com eles, eles estavam fazendo o Racket Boy. E tava todo mundo lá, focado, completamente concentrado. Era um pouco mais informal no caso deles, porque era dentro de uma casa. Então tava tocando uma música, tava todo mundo ouvindo a mesma música, menos gente também. Mas, e esses dois casos passam pela seguinte coisa: os caras sentem que o que eles estão fazendo é deles. Então não é um cara programando um jogo que vai ser mais um jogo da EA e tem o nome dele lá por acaso, no meio de outros 150 mil nomes. Quando você vê o crédito do Bastion, tem lá 7 nomes, a voz, Logan Cunningham, não sei o que, e depois agradecimentos pra Warner que entrou pra distribuir o jogo no final. Então essa relação de propriedade, não propriedade no sentido igual o Phil Fish do Fez, não, tipo, o jogo é meu, vocês não entenderam, vão embora. Mas a sensação de você ter realizado alguma coisa, que por exemplo o Arara sabe bem como é que é, com o cara que escreve, o pessoal que produz conteúdo mais autoral sabe como é, ela faz a diferença, né? Então quando você sai de um... Até porque tem uma grande diferença entre você ter a concepção do jogo que você quer fazer, tá alinhado com todo mundo que vai fazer e todo mundo trabalha junto pra construir a sua obra. Outra coisa é você ser parte de um time de desenvolvedores que vai chegar pra você, o cara vai falar, a gente vai fazer esse jogo, o sprint que você vai participar é esse, você tem que entregar a funcionalidade tal. Valendo, é o cara. Beleza, tem uma semana pra apresentar o resultado do meu sprint no Scrum. É pior do que isso. É do tipo assim, você vai fazer esse jogo e o diretor, ele queria fazer o jogo X, mas a gente ouviu do marketing que Open World e Survival com recursos e tudo mais e tal, tá fazendo um puta sucesso. Então você vai pegar esse No Man's Sky, esse jogo de navinha que você fez, e você vai colocar recursos, que é pras pessoas poderem ficar coletando, sabe? Que nem Minecraft, assim. Porque é o que faz sucesso hoje em dia. Ou então você vai pegar esse... vai ter microtransação. Porque, porra, vai ter microtransação. Cara, vocês querem um exemplo supremo do jogo que é tudo isso aí ao mesmo tempo? São os Tomb Raider novos que a Square lançou, os dois. Esse segundo é mais do que o primeiro, muito mais. Ele tem caça-bicho, recursos pra montar armas, dinheiro de microtransação online pra você comprar armas, modo multiplayer, placar de líderes do modo offline, porque foda-se. O Rise of the Tomb Raider, o que saiu ano passado pra Xbox e PC e vai ser pra PlayStation agora. Então ele, assim, eu penso nesse jogo como uma mistura de Uncharted no ponto em que é um jogo de parkour, com o Tomb Raider antigo, porque tem a Lara Croft, só por isso, com o Far Cry, porque você caça bicho toda hora, com The Last of Us, porque você fica pegando parafuso no chão pra melhorar sua arma e criar coisas on the fly, E com a necessidade de multiplayer que esses jogos hoje em dia tem, e ele tem o modo arena dele, com... só não é mundo aberto, é basicamente... E ele tenta ser um pré-mundo aberto, na verdade, que é a única coisa que ele talvez não seja por completo. Então ele é o Frankenstein definitivo de jogos assim, e ainda dialoga com filmes da Marvel, porque ele tem cena pós-crédito. Então ele, boa, o pessoal, e o mais maneiro é que quando você vê os créditos do jogo, você descobre que a Eidos, que é a empresa que originalmente criou o Tomb Raider lá em 96, né, vai fazer 20 anos até agora em novembro. Ela tá dentro da Square, né? Da Square Enix. Sim, não, mas a questão não é essa. A questão é que o jogo agora é desenvolvido, né, programado pela Crystal Dynamics. Então, beleza, a Eidos tá agora da Square. Mas o que a Eidos faz? Os créditos da Eidos, todo mundo da Eidos agora do jogo é helpdesk. Então, mentira. A Eidos foi reduzida ao suporte técnico do jogo. Meu Deus! E é isso que a Eidos é. A Eidos são provavelmente indianos na Square hoje em dia. Só que eles ficam no Canadá. É isso que eles fazem. É assim, tipo, Desk Engineer, Help Desk Support Chief Senior, não sei o quê. E é isso. Parabéns pra Square, inclusive. Square Enix, né? É isso aí. Que tristeza, meu Deus do céu. Que tristeza. É, até voltar a falar do baixo, que é melhor. Qual foi o papel da Warner? Que, assim, a gente sempre fala do Bastion como um grande jogo indie, um dos maiores nomes do cenário independente nos últimos anos, representativo pra caralho, mas tem o grande logo da Warner lá, que ajudou a distribuição do jogo. Qual foi o papel da Warner no jogo? Porque ela chegou no finalzinho, não foi? É que assim, quando você tem que lançar um jogo, por exemplo, no Xbox, ou no PC também, mas principalmente no Xbox, você tem toda a parte de certificação, por exemplo, do jogo, aplicativo, etc. E a certificação, pelo menos pra consoles, é tipo, é um calhamaço de, sei lá, dezenas de páginas, que é uma baita de uma checklist, que você tem que falar assim: ah, eu testei em todas as versões do hardware do Xbox. Quando o jogo liga, ele tem uma tela onde eu tenho que apertar start pra entrar no jogo, porque o jogo não pode começar sem controle. Toda vez que eu estiver salvando o jogo, tem que colocar uma mensagem que eu tô salvando o jogo, que é pras pessoas não desligarem, não perderem o save. Isso é requisitado. Se você for publicar o seu jogo na Europa, você tem que... É tipo um checklist de requisitos funcionais bolado. Isso. É. Coisas do tipo, teu aplicativo não pode ter... Você tem que chegar até o final do seu aplicativo sem travar, sabe? Então tem uma lista dessas coisas. E quando você técnicas faz... ilegais. Coisas técnicas, coisas legais. Mas é, enfim, tudo isso, né? Pra mim, você vai falar que a Warner cuidou da papelada. Não, eu não digo que a Warner cuidou da papelada, mas pra você fazer esse teste, depois que você tiver com todo esse checklist feito, você tem que pagar uma taxa pra que o povo do Xbox verifique se o seu aplicativo realmente corresponde a todas as expectativas. E essa taxa, ou às vezes testes em outros hardwares, porque nem sempre você tem todas as versões do hardware da Xbox ou alguma coisa assim, essas coisas costumam ser meio caras. Então, tem duas fontes que você pode ler pra entender melhor isso. Uma é você ver o Kickstarter do Skullgirls, no qual eles falam qual que é a porcentagem do dinheiro do Kickstarter que eles estão reservando pra certificação, e é uma porcentagem não pequena, é tipo uma porcentagem bem considerável. Assim. E a outra coisa é teve alguém recente, eu acho que foi um dos caras do... que faz Nuclear Throne, eu esqueci o nome deles agora. É da Vlambeer. É um dos caras da Vlambeer, ele lançou um blog recente falando sobre como é complicado você fazer certificação. Então, essa é uma das coisas que uma distribuidora ajuda, por exemplo. Então, eles ajudam a financiar, a pagar os custos de negócio, que às vezes o que você precisa não é necessariamente conhecimento técnico, é literalmente fluxo em caixa pra você publicar essas coisas. Você não pode simplesmente publicar, você tem que, tipo, pagar uma certa grana que vai ser paga depois com a venda dos jogos. Outras coisas, fazer a versão física do jogo, porque o jogo tem versão física. Pagar royalties de ferramentas ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, eu às vezes... que o jogo teve versão física. Cara, o Bastion acho que sim. O Transistor com certeza não. Mas Transistor, o Bastion não. Eu acho que teve. É que Bastion já era... Naquela época ainda tinha sentido, né? Fazer... Saía no Live Arcade, né? Mas você às vezes ainda tinha que fazer a cópia física. Agora não. Agora já se abstraiu esse negócio completamente, praticamente. Mas é que é nisso que entra uma distribuidora. Você até consegue fazer o seu jogo com o seu conhecimento técnico, seu talento pra arte, seu conhecimento de música. Mas às vezes você precisa literalmente... se encaixa. E nisso a distribuidora ajuda, porque ela financia. Entendi. E depois pega uma parte de volta pra recuperar, assumindo o risco, lógico, de que se o jogo for um fiasco e não vender, ela gastou todo aquele dinheiro à toa. Então tem um risco nesse investimento, mas também tem a chance de dar lucro. Mas não, não é qualquer desenvolvedor independente que consegue uma distribuidora assim. Não, aliás, não é. E inclusive tem distribuidoras que se penduram nessa vantagem, já que é difícil você ter uma distribuidora, às vezes, né? E arrancam muito, levam um percentual muito grande. Tem um cara aqui no Brasil, um cara que a gente conhece aí, que fez um jogo, e que ele teve um papo com uma distribuidora, e a melhor oferta que ele já teve, a distribuidora ficava com 70%. Caralho! Então, assim, é pesado. Não, mas tipo, isso é 70% do lucro é alguma coisa absurda, mas tem várias vezes que ele fala assim, não, beleza, eu fico com os direitos do seu jogo e mais um tanto por cento do lucro. O que é pior ainda, porque é pior ainda. Se der sucesso, eles fazem outro jogo em cima, sabe? Como, como a EA faz com zombie. Tudo. Plants vs Zombies, Metal Gear Zombie. Survival. É isso. E assim, a coisa da distribuidora, né, você parando pra pensar de forma sendo bem racional, pra esses caras acabou sendo bom, né? Porque os caras não tinham nada e vai muito também da confiança que você tem no seu jogo. O Bastion, ele foi revelado ao público, né? A primeira vez que alguém jogou Bastion foi num negócio do Penny Arcade, lá em 2010 ou 11, provavelmente 10, né? Porque em 11 o jogo saiu. Eles levaram lá um build do jogo, o pessoal jogou. Teoricamente, a recepção, segundo eles, foi muito melhor do que eles esperavam, porque basicamente não teve crítica, e eles foram esperando que pudesse acontecer e não aconteceu crítica nenhuma, ou nada muito relevante. E provavelmente ali o jogo passou a ser encarado e talvez tenha tido uma disputa para distribuir o jogo. Então talvez o jogo tenha chegado num ponto competitivo do tipo, eu posso escolher quem vai me distribuir. Talvez a Warner tenha feito uma oferta boa, e enfim. Ou então tenha tido ali um custo-benefício ideal para eles, né? A Warner distribuiu um monte de coisa, né? A Warner, por exemplo, no Brasil distribuiu Street Fighter 5. Tem esse lado também, né? Tanto que os caras se deram bem a ponto de o Transistor, que saiu ano passado, não, retrasado, 2014, já tem tempo já o Transistor. Eles distribuíram sozinhos. Não tem distribuidora. Eu ainda não me acostumei com o fato que 2014 não é o ano passado. É, 2015 no Brasil a gente meio que ia enforcar, né? Aí aconteceu um monte de coisa, mas não deu pra enforcar. Mas a galera ia enforcar 2015, lembra? Pra porra, aí Copa! Ano que vem enforca, depois Olimpíada! Mas não deu pra enforcar 2015. Bizarro, cara. E é engraçado porque a Warner, ela tem um tino pra jogos muito bom. Ela consegue escolher bem o que ela vai financiar e quando ela vai financiar. Então, por exemplo, coisas que ela financiou recente são o Shadow of Mordor, o jogo da Terra-média, do Senhor dos Anéis. O Assassin's Creed de Senhor dos Anéis. Assassin's Creed de Senhor dos Anéis. Ela publica os jogos da NetherRealm, então Mortal Kombat e Injustice. Kombat. Não é aquela coisa que tipo, nossa senhora, que jogo. Mas são uns jogos legais. Ela publica os jogos do Batman, Arkham Asylum, Arkham Knight, então tirando o fiasco que foi... É, tudo da DC, basicamente, né? Lego também, tudo passa... Lego. É engraçado porque, sei lá, Lego Marvel, que publica é o Warner. Tipo, dá um nó na garganta, na cabeça. Tudo é incrível! E tudo que a Warner não consegue fazer pra filme, aparentemente, eles fazem pra jogo direitinho, né? Eles escolhem bem. Acho que o Fear é da Warner também, aquele F.E.A, etc. Então, tem uma noção boa, né? E acho que é o seguinte, o logo da Warner grande na capa do Bastion, ele podia dar aquela visibilidade que faltava, né? No tipo de, esse Bastion, de que é essa porra? Ah, da Warner. Ah, tá bom. É mais ou menos o que a Atlus e a SEGA fazem muito em jogos aqui no Ocidente, né? Tipo, tem esse jogo aqui que é da SEGA. Não é porra nenhuma da SEGA. A SEGA só tá publicando e colocou o logo dela maior que os outros na capa. Mas ela, pô, a SEGA, lembro da SEGA. E aí vou jogar essa porra. A Atlus também é a mesma coisa, né? A Atlus aqui tá... publicou... Não, agora é a Namco. Dark Souls é a Namco agora, direto. Dark Souls é Namco. O Demon Souls foi a Atlus. Então é uma coisa que eles fazem. A própria Namco também faz muito isso, né? A Bandai publica muito jogo aqui. Mas hoje em dia eles não precisam necessariamente publicar, porque como eles não têm intenção de fazer coisa física, e as barreiras para você publicar um jogo indie diminuíram bastante desde então, Então, uhum, imagina que, tipo, é, uma coisa que é bem interessante, mas naquela época do que saiu o Bastion, os jogos indies, eles ainda não eram tão populares, eles não tinham todo esse movimento, essa fama, assim. Era como se fosse um jogo de segunda categoria que você baixava com o troco que sobrava do dinheiro. Tinha aquela meia dúzia, né? Era basicamente, sei lá, sempre eram os mesmos que o pessoal falava, né? Era o Fez. O cara, qual o nome daquele? Ah, do... é? Na época? Não, era... Super Meat Boy. Super Meat Boy, o carinha de gravata, qual o nome dele? Esqueci, é com Braid também. Braid, era sempre os mesmos, assim. Braid, então... tinha aquele Guararama de paixão, qual é? Isaac, Binding of Isaac. Mas eu não amo de paixão, eu gosto moderadamente. Tem pessoas que amam muito mais, que jogam até hoje. Eu acho que o bode é esse cara que você tá procurando, que ama muito mais. O bode é esse cara, sim. O bode é esse cara. Mas é exato, a maioria das pessoas, eu tenho certeza que conheceram o Bastion, porque ele saiu no Humble Bundle, por exemplo. Pode crer. E era na época que o Humble Bundle ainda era bom, por exemplo. Olha, o Humble então... Bundle que tá nessa semana indie é razoável, tá? Mas assim, eu concordo que a época do Humble Bundle mesmo já passou. Tipo, na época era aquela coisa do tipo, vamos nos dedicar, vamos fazer um pacote legal com pessoas que são proeminentes, sabe? Moleque. Pra juntar dinheiro e fazer um cross-promotion aí entre eles, né? Mas desde então, os próprios criadores do Humble Bundle, eles eram uma empresa que fazia jogos. E eles faziam jogos bem ruins. Eles fizeram o Lugar, que é um jogo de luta, de exploração, onde você é um coelho bípede. Enfim, é um jogo bem ruim, assim. Acho que tá nos primeiros Humble Bundle, inclusive. É terrível, terrível. Não recomendo nem por curiosidade, assim. E aí, tipo, quando o Humble Bundle começou a pegar corpo... Oi? Eu descobri que eu tenho. Eu fui dar um controle. Porque veio no primeiro bundle. Eu fui dar um Ctrl F aqui na minha biblioteca, tá aqui, Lugar, o HD. E assim, e teve um Humble Bundle que quando você comprou ele, você ganhou, tipo, o primeiro Humble Bundle de brinde. Sim. Ah, não, eu já me acostumei a comprar Humble Bundle que eu tenho em todos os jogos, né? Eu já abstraí essa porra, eu parei de olhar esse tipo de coisa. O Humble Bundle é tipo aquele conceito inicial que você fez, mas aí a publicadora pegou os direitos e falou, vou prostituir o conceito do Humble Bundle, e agora tem Humble Bundle pra caralho, que nem Metal Gear Solid Survival. É complicado, porque eles perceberam que eles eram muito melhor vendendo jogos do que fazendo jogos, então eles decidiram se concentrar nisso, o que é completamente aceitável, você não pode querer muito. Então uma coisa que eles fizeram, por exemplo, é fazer a loja deles, do Humble Bundle, que não tem a estrutura do Steam pra baixar as coisas automaticamente, ou toda a rede, ou os jogos grandes e tudo mais, e é tudo DRM free, então tem muita gente que não quer publicar lá exatamente pela falta de DRM, mas por outro lado, até onde eu sei, a taxa que fica para o Humble Bundle é menor que a do Steam. Então acho que o Steam acho que fica com 70% do preço, 50%, 30%. Eu sei que parece que é metade da taxa que o Steam pegaria, né? Então ele consegue até colocar preços mais baratos no Humble Bundle, porque a loja fica com uma comissão menor, assim. E aí eles começaram a se empolgar nisso e eles começaram a fazer vários pacotes. Ao invés de fazer um pacote sempre que tivesse um conjunto de jogos legais, eles começaram a fazer pacotes semanais. E começaram a fazer um pacote semanal e um mensal. E começaram a fazer um pacotinho onde você paga primeiro e ganha os jogos depois, o que eu acho uma idiotice sem tamanho. Então, eles começaram a vender um monte de coisas. Mas naquela época, sabe, vamos pegar aqui o Humble Bundle 5, que foi onde todo mundo conheceu, sabe? Tinha Bastion, tinha Amnesia, tinha Limbo, Psychonauts, Super Brothers, Sword and Sorcery, e aí tinha mais três jogos que já tinham saído, que era o Braid, o Super Meat Boy e o Lone Survivor, que é um jogo de terror em 2D divertido. Mas, porra, todos esses jogos, eles são muito bons. E naquela época, todos eles eram no tipo, uau, assim, Limbo. As pessoas compraram Inside mês passado só porque Limbo foi bom 5, 6 anos atrás, sabe? Uhum. Esse Humble Bundle 5 tem uma arte da Gen Z com todos os protagonistas desse Humble Bundle. Não, você lembra daquela época que eles faziam trailers? Sim, era uma mega produção, era um negócio sinistro. Com musiquinha, cantado e tudo mais. Porra, parabéns, cara. Todos os jogos eram DRM free, lembra? Hoje em dia não é mais assim, não. Hoje em dia você entra lá no pacote e é o pacote Humble Bundle da Warner Bros. O amor acabou, né, cara? Não sai mais pra ir no cinema, só Netflix mesmo. Já ficou, como é que se fala? Ficou pasteurizado o amor. Vulgarizado. Vulgarizado. pegar um pouquinho aqui pra falar da história. Eu acho que também a gente não precisa se preocupar em não dar spoiler, porque é um jogo que tem 5 anos, né? Já tá na, enfim, na tolerância. A partir de agora, depois não vai ter muito mais o que a gente comentar, então se o cara não jogou e quiser parar daqui a pouquinho, ele para e você vira que segue. E vai jogar o jogo e volta pra ouvir no futuro, se quiser. Então, Arara, me ajude a situar o cenário inicial de Bastião. Eu não lembro muito bem, Ilapso, você quer assim. Ilapso, você que jogou há pouco tempo, seja o grande brother da parada. Então, existe o garoto, e você acorda em determinado momento sendo o garoto, e você não se lembra exatamente do que aconteceu, e por isso exatamente tem uma voz na sua cabeça falando, e ela é uma voz muito sombria, ela é uma mistura de Cid Gomes com... com Cid Moreira, com Gil Gomes. Cara, até me confundi, eu vou dizer Cid Gomes. Mas é o Cid Moreira com o Gil Gomes. Quase Ciro Gomes. Eu queria o Cid Moreira, aí eu botei o Gomes no meio. Então é o Cid Moreira com o Gil Gomes, com o Morgan Freeman falando na sua cabeça. E você logo começa a se lembrar que, na verdade, aconteceu uma calamidade. Aconteceu uma calamidade que destruiu o mundo. E a destruição do mundo resultou na existência apenas do Bastion, o Bastião. O Bastião seria o lugar reserva, caso tudo desse errado, como deu, onde as pessoas poderiam se alojar. E quando você chega ao Bastião, você encontra lá o Estranho. Depois esse Estranho passa a ter um nome, mas agora ele é o Estranho. E ele era a voz da sua cabeça. O Estranho é um cara de cabelo branco e de bigode. E você, o garoto, que não tem nome e nunca terá, é um garoto de cabelo branco também. Eles não são a mesma pessoa, eles apenas têm uma etnia que é assim, pessoas de cabelo branco. E você é porque rola uma teoria no final, né? Enfim, sempre tem, mas não. É uma coisa étnica, claramente. E você era um dos trabalhadores de Celondia. Celondia era uma grande cidade, uma das grandes cidades deste mundo, do qual nós não sabemos tanto assim, e Celondia foi destruída pela calamidade. Chega a explicar o que é a calamidade? Mais pro final só. Conforme você vai avançando no jogo, você vai revisitando lugares que foram destruídos e você encontra lá as vítimas da calamidade que se tornaram estátuas. As pessoas foram petrificadas, elas morreram e há pouquíssimos sobreviventes. E dentre esses sobreviventes você encontra uma menina, que é uma menina que canta. Só fazendo um comentário, é um cenário meio pesado, assim, porque você tá num quebra-quebra violento, batendo nos inimigos, e ao longo dos cenários você encontra, tipo, estátuas que são e eram pessoas que tiveram história, vida e tal, e aquilo ali nada mais é do que cadáver. E às vezes você na porradaria quebra as estátuas todas, e você fica tipo, caralho. Cometeu um crime do Código Penal, vilipêndio de cadáver. E você encontra uma menina, é uma menina que estava lá cantando e tocando a sua harpa, se não me engano, e você leva ela pro Bastião. E essa menina, ela é de uma outra dia. Bastião Motel! E aí você nota que ela, na verdade, é da outra etnia. Ela não é de Celondia, ela é do Zura. Ura, por acaso, o Arara talvez saiba melhor do que eu, em japonês existe um termo Ura que é tipo ao contrário ou inverso. Sim, é reverso. Reverso, né? Reverso, atrás, costas, enfim. Uragiri, que é traição, é composto das palavras atrás, costas e corte. Então uma facada nas costas é uma traição em japonês. Uragiri. Pô, maneiro, bom conhecimento. Eu sei desse termo Ura porque no Lobo Solitário, o mangá, tinha o Zura Yagyu, que era meio que uma corrente meio bastarda da família dos Yagyu, e eles eram chamados de Ura Yagyu. E na época a Panini manteve o japonês e explicou o que era Ura, e sei lá porque eu lembrei disso. E no Bastion tem, eu não sei se é por isso também, pode não ter nada a ver, mas Ura em japonês significa reverso, enfim. E o pessoal tem uma cara asiática, eles são mais pálidos, de cor de pele, e tem os olhos, um olhar mais puxado, enfim. Eles tentam remontar ali o que seria o povo asiático. E mais pra frente, quando você adentra o território desse pessoal, você vê que todo mundo lá era meio samurai e ninja mesmo, então, enfim, é isso. Mas você encontra um fera antes de encontrar a mulher, né? Você encontra depois dela, encontra um outro cara, que é Ura também. E esse cara, ele era um diplomata dos Ura em Celondia, porque os povos Ura e de Celondia, eles estavam constantemente em conflito por causa de recursos naturais, enfim, conflitos geográficos, né? E aí, à medida que você leva esse outro cara, que era um diplomata, pro Bastião também, pouco depois ele vai embora. Ele vai embora e destrói o Bastião que você já tinha construído até então. Porque o Bastião, ele tem lá peças de cristal, que a cada fase você vai, enfim, coletando e montando a Bastion e vai tendo recursos novos, enfim. E esse cara vai embora, destrói a porra toda e todo mundo fica puto, ninguém entende porquê. É, o foda é que você salva o cara, né? E você meio que é traído. Você, o jogo te dá aquela sensação de. Ele, tipo, te dá um guragiri, que o Arara falou, mas ele tem um motivo dele, né? E agora. Mas é aquela questão: você tá num mundo fudido, tá ligado? E você tá encontrando sobreviventes. Será que vale a pena levar os sobreviventes pra tua casa? Será que o filho da puta não vai dar uma despirocada e fazer merda? É, coisa sair Walking Dead toda terça-feira na Fox. Mas, agora que vem o ponto do spoiler, de fato, né? Que, enfim, quem não jogou, talvez agora passe a hora de pular em uns 10 minutos. Aos poucos você vai descobrindo que, na verdade, esse outro cara, esse outro Ura, e o realmente Zeph. Zeph, nome dele? Foda-se, eu não vou lembrar o nome do cara agora. Isso porque tem uma semana que eu joguei. Mas enfim, o outro Ura, ele na verdade traiu vocês, porque ele descobriu que a calamidade... Zulf. Obrigado, Arara. O Zulf trai o pessoal do Bastion, porque na verdade ele descobre que a calamidade tinha sido um plano do povo de Selondia para causar um holocausto do povo Ura. E que na verdade há tempo o povo Ura conseguiu reverter e fazer com que a calamidade na verdade se destruísse Selondia. Então, na verdade, a arma que Selondia construiu pra eliminar os Ura acabou sendo revertida contra eles. É como se o Japão tivesse conseguido chutar a bomba atômica pros Estados Unidos a tempo, em 45. Né? Ou como se, sei lá, os judeus tivessem conseguido dominar o exército nazista e tacar os nazistas na Câmara de Gás. Algo mais ou menos assim. É, e foi isso que aconteceu. Então, na verdade, o Zulf, ele vai embora puto porque o mundo de Selondia foi destruído por obra do próprio povo de Selondia. Ah, e aí onde é que ele entra nisso, já que ele era do outro povo? A mulher com quem ele ia se casar era de Selondia, e essa mulher morreu com a calamidade. Então o próprio povo dela a matou, e aí ele ficou muito puto e não sei o que, e voltou pro povo dele. E aí o jogo vai te levar aos poucos a adentrar no território Ura. E quando você adentra o território Ura, você tem que coletar lá as últimas peças pra completar o bastião. E no fim das contas, o bastião, ele era uma máquina que te possibilitaria reconstruir esse mundo que foi destruído. Só que a reconstrução desse mundo que foi destruído, como bem é apontado pelo Rufus, que é o estranho, é o cara que criou o bastião, a reconstrução desse mundo não te garante que a calamidade não vai acontecer de novo. Então pode ser que ele esteja ali na Bastion e encontrando esse garoto pela enésima vez. São dois pontos interessantes. O primeiro é que você pode escolher salvar ou não o Zulf. O Zulf, né? Sim. Você descobre que o cara traiu, o cara tá sendo mó escroto, aí tem uma hora que tá dando merda, ele vai morrer e você pode salvar ele. Isso aí é um ponto que eu acho bem interessante no jogo. Você tem a arma mais apelona do jogo, e você tem a opção de, não é a opção de largar a arma e carregar o corpo dele pra salvar ele? Isso. Você tá com uma tora de madeira gigante, que mata todo mundo com um golpe só, e aí você pode ou continuar com a arma e seguir o seu caminho, ou carregar esse cara e vai ficar sem arma nenhuma. E aí você leva um monte de tiro, mas um monte de tiro. E você anda mais devagar, porque você tá carregando o cara desacordado, então você leva um monte de tiro e anda muito devagar, então é bem agonizante, assim. É. Você fica pensando, pô, será que isso aqui tá certo mesmo? Será que tinha alguma maneira de desviar? De evitar esses tiros? E, tipo, sua única opção é bem... Hoje em dia a gente já tá um pouco mais escolado com esses truques narrativos, mas na época foi bem agonizante. Exatamente. Porque você fica sem arma, né? Você tá levando o cara e tem um exército atrás de você, na sua frente, na verdade. E aí, aos poucos, eles vão te batendo, e foda-se, você já se fudeu, você vai achando ali que vai ter uma game over, mas chega uma hora que eles param de bater em você. E fica evidente que é por uma questão de respeito, porque tem uma hora que um cara vai atacar você e aí um outro inimigo seu mata esse inimigo que ia bater em você. Então, um cara, ele vai pular pra te dar uma espadada e alguém dá uma espadada nele antes. Tipo, não, porra, caralho, o cara tá ali salvando dos nossos e tu vai tentar matar o cara ainda. E deixam você seguir. E é um isso é uma mecânica narrativo. Interessante. É um esquema narrativo que hoje em dia, porra, é um truque que passa facilmente por... Ah, olha aí como o jogo é scriptado. Mas é maneiro. Eu achei muito maneiro que eu joguei. Nesse caso foi bem escutado. Acho maneiro até hoje. E o que leva ao segundo ponto, né? São duas decisões básicas que você toma ao longo do jogo: se você salva o cara ou não, e se você reverte o mundo pro que era antes ou não. Acontece que, se você reverter o mundo como era antes, você nunca vai ter conhecido a menininha, ou o velho, ou todo mundo. Eu acho que o pior não é isso. O pior é que você nunca vai ter a certeza de que tudo aquilo não vai acontecer de novo. Não, são esses dois pontos. Primeiro, você não vai ter conhecido nenhuma dessas pessoas, e a vida que você tem não é essa vida que você tem. E segundo é, se você vai abrir mão de tudo isso, muito possivelmente, em vão. Então, deixe o mundo viver às custas dos pecados da história, ou vamos tentar corrigir o que aconteceu? É difícil. E tem um outro meta... que eu fiz? Não, de primeira eu deixei o mundo seguir, mas eu, obviamente, eu vi os dois finais, né? Que você tem lá um... Quando você carrega o save, você pode jogar a última fase de novo, não tem nenhuma dificuldade. Mas... Eu mantive o mundo do jeito que tava e depois vi outro final no YouTube. É só jogar a última fase de novo, assim, realmente 20 minutos. Eu fiz os dois porque dava achievement, então... tem isso, né? Tem isso. Eu desabilitei o PlayStation pra mostrar troféu, inclusive. Eu nem vejo mais. Mas tem isso. E tem outro lado também. Tem todo um meta interpretação da história, que é o seguinte: os Ura realmente eles sobreviveram, né? Enfim, grande parte dos Ura sobreviveram. Você encontra muitos inimigos que são Ura, que são as únicas pessoas vivas que você encontra ao longo do jogo, e isso é mais pro final. Antes disso, seus inimigos são monstros, são, enfim, coisas que resistiram à calamidade, mas não são seres humanos, por assim dizer. Então, esse mundo que segue em frente também tem uma outra escolha dentro dele, né? Que é o seguinte: os Ura seguiram a vida, eles conseguiram reverter a calamidade que ia se abater sobre eles e seguiram a vida. Quando você volta no tempo, você não só não garante que a calamidade não vai acontecer, como não garante que a calamidade nesse próximo mundo vai acontecer com os Ura e não com o seu povo. É uma questão do tipo, será que eu não tô só sendo egoísta aqui, só tô revertendo a situação? E outra coisa, vai ter que existir um novo mundo, né? Esse novo mundo, de certa forma, vai ser repovoado, enfim. É claro que sobreviveram muito mais Ura do que do povo de Selondia, mas isso também não gera uma sensação de que agora você vai ter um povo só? Tudo bem que foi às custas de um ter morrido, mas, enfim, a nossa raça humana, por exemplo, do mundo real, meio que é isso, né? Os Neandertais venceram, os outros... Você levantou um negócio que eu achei bem interessante, que o mundo anterior era um mundo de preconceitos entre esses dois povos, intolerância entre esses dois povos. Uhum. E o mundo atual é um mundo que não há essa intolerância, pelo menos é uma coisa que você tá... Assim, se você salvou o Zulf no final, provavelmente não vai ser, porque a galera passou a te respeitar. Exato. Se você largou o cara lá, você teve que matar todo mundo do mesmo jeito. Então, enfim, tem essas duas partes. Você eliminou a intolerância no braço. E se você eliminou a intolerância no braço? Não tem mais intolerância. No fim das contas, basicamente sobraram pra repovoar o mundo um velho, três homens e uma mulher, né? O que é uma coisa meio tosca, e que provavelmente você pode pensar que o garoto e a menina meio que viraram o Adão e Eva desse próximo mundo, né? É a galera lá do Zulf, pô. Sim, mas se você pensar que você matou uma galera daquele pessoal ali, quem garante que aquele pessoal ali que você matou não eram todos que tinham sobrado? E se a calamidade não pegou quase todo mundo do mesmo jeito, entendeu? Só pegou mais pra um lado do que pro outro, tá? Tem esse lado também. O que fica... garante também que se você deixar o mundo continuar, não vão ser os Uras que vão ostracizar o povo de Selondia, sabe? Pode simplesmente reverter a situação. Exatamente. O que garante que a mulher quer ter filho? Tu vira e fala, nós somos os últimos seres humanos que vão voar. A mulher fala, não quero ter filho, não. A Asuka no Evangelho não tem cara de falou isso pro Shinji, falou com você, nem você sendo o último homem da Terra, seu merda. Caraca, que ponto chegamos, o Ilaps fazendo referência de Evangelion ao vivo. Ao vivo, pô, Evangelion é muito bom. E é nesse ponto que entra a teoria que o Ninja Inimigo mencionou, porque se você, imagina que você voltou no tempo e reconstruiu o mundo e a calamidade aconteceu de novo. Pode muito bem ser que o garoto seja o Rooks que tá narrando tudo. É isso. Por isso que ele entende tudo que aconteceu, sabe? Por isso que exatamente. Então, é muito estranho aquele velho saber a porra toda. E faria todo sentido se fosse ele contando a história dele mesmo. E falando assim, é um ciclo sem... Um ciclo sem fim que nos guiará. Tem um lado também que é o seguinte, o que me leva a entender que não são a mesma pessoa... É que aquele cara que construiu a Bastion, o estranho, ele viveu tudo que você viveu, e aí teve a calamidade, ele viveu a calamidade, e agora ele está ali com você. Então, a menos que em algum ponto tenha uma teoria dos quatro DeLoreans aí no universo de Bastion, que pode ser que aconteça, mas aquele cara estava vivendo a vida dele, ele construiu o Bastion, teve a calamidade, ele foi pro Bastion, e você, como o garoto, chegou lá. Não tem um ponto, no sentido de que não tem um ponto em que esse cara já tava lá sabendo tudo que aconteceu e apareceu o garoto lá, eu aí de novo. Mas nada garante que, por exemplo, o garoto não... Quando ele voltou no passado, ele ajudou a construir o Bastion, porque ele queria que evitar a calamidade, então ele queria participar da construção pra evitar a calamidade, mas a calamidade aconteceu do mesmo jeito, e aí por isso que ele virou um velho amargo. Porque, enfim. É, pode ser, mas é porque eu acho que tem as duas pessoas, entendeu? A linha temporal tem as duas pessoas. Então, não tem nenhum indício tem de que em algum duas ponto. Pessoas, tem as duas pessoas agora que você tá vendo o final do jogo. Sim, nessa linha do tempo. Nada garante que teve uma linha do tempo que só tinha uma pessoa só. Exato. Pode ser, e aí pode foi. Ser. É um loop infinito. É por isso que eu tô falando. Se tiver uma teoria dos quatro DeLoreans em algum. Eu tô falando essa porra como se todo mundo soubesse. É porque no De Volta pro Futuro tem um ponto da linha temporal que tem quatro DeLoreans. Se você vendo os filmes na sequência, você consegue deduzir uma hora que tem quatro DeLoreans ao mesmo tempo aparecendo nos filmes. Uhum. Mas, enfim. Por isso que eu falei essa porra. Mas enfim, se aconteceu alguma coisa assim, no sentido de alguém foi pro futuro, que voltou pro passado, que não sei o que, bababá, ao mesmo tempo que ele tava no passado também, e ele foi pro futuro, ele voltou e encontrou ele mesmo. Se aconteceu alguma coisa assim, tem até um nome isso, científico, essa coisa de ter a mesma pessoa duas vezes. Não, mas teoria nem do avô, talvez. Mas nem precisa, Não precisa. A teoria é bem simples, olha. Digamos que a única pessoa que consegue voltar pro. Que consegue voltar pro passado é a pessoa que usa o Bastion pra reconstruir o mundo, ok? Ah, tá. Sim. Vamos pegar essa teoria. Então tá. Vamos dizer que houve uma primeira timeline em que o Bastion. Em que a calamidade aconteceu e tudo se destruiu. E aí veio esse garoto e reconstruiu o Bastion e tentou reconstruir o mundo. Então esse garoto voltou pro passado e ele fez todas as partes, participou do exército, ajudou a construir o negócio, tentou evitar a calamidade. A calamidade aconteceu de novo e ele já tá velho, porque se passaram 50 anos desde que ele reconstruiu o mundo. Nesse ponto, da mesma maneira que aconteceu na primeira timeline, vai vir um novo garoto. E esse novo garoto vai ser guiado pelo velho pra fazer as coisas X, Y e Z. E da mesma maneira, pode ser que ele decida reconstruir o mundo de novo. Só que a única pessoa que vai voltar pro passado é o garoto. E aí o ciclo vai se... Então você não precisa de uma teoria muito complicada. Basta que você assuma essa hipótese de que apenas a pessoa que usa o Bastion volta pro passado. E aí tudo fica viável. Não quer dizer que seja verdade a teoria, mas pelo menos ela encaixa. Eu tinha um outro contra-argumento pra isso, que é uma frase que o estranho fala pro garoto, que é: ah, independente de qual for a sua decisão, talvez eu te encontre numa próxima. Mas, de novo, a linha temporal é destruída e se torna outra. Então, foda-se. O Bastion não é uma realidade paralela, ele é uma linha temporal que diverge. Exato. Então, foda-se. Viagem no tempo é sempre o melhor tema, cara. Se ele deixa manter o mundo, então ele simplesmente pode se encontrar porque eles cruzam quando vão comprar pão na esquina, sabe? Isso. Isso é bem simples. Agora, se volta no passado, pode ser que simplesmente a calamidade aconteça de novo e eles realmente se cruzam. Então... E é isso, ele volta no tempo. Basicamente é isso, ele volta no tempo. E transforma a realidade. E você transforma a realidade do espaço-tempo inteira, né? Não é só realidade alternativa. É, perfeito. Estou ficando tonto! Tá ficando tonto. E pior que a gente falou mais de uma hora, conforme. Contrariando o que temia no Torneio de Inimigo, e a gente nem da música da porra do jogo falou. Sim, é um foco. Mas a gente toda hora recorrente. Daquele jeito do baixo frente soco. A gente tá falando de baixo, de repente a gente pega aquela tangente ali, fala de muita coisa que não tem nada a ver com baixo. E de repente fala, caralho, a gente tá falando de baixo, né? Mas você grava essa porra desse programa há quantos anos já, cara? Então, daquele jeito. Daquele jeito, ué. É o jeito que tem funcionado há 6 anos, assim. Então, vamos falar da música agora no finalzinho. Estou chegando no final do nosso... Falamos desse bastião dos jogos independentes. E para não deixar de falar... A música do jogo. Qual é a música do jogo, Lápis? Fala a música do jogo, fala outra coisa. Trilha sonora desse jogo é uma das mais fantásticas trilhas sonoras originais de jogos de videogame já feitas, na minha opinião. Não sei o nome do compositor, esqueci. Acho que até procurei, já não lembro qual é. Darren Corby, obrigado. Eu acho que ele também fez a do Transistor. Ele é da empresa, né? Então ele é o músico da empresa. Tá de parabéns. Ele inclusive, é um engenheiro de som, acho. O fato dessa trilha sonora ser tão boa fez com que o nosso amigo Killer Avos comparasse a trilha sonora antes de jogar o jogo. E aí quando ele foi jogar o jogo, ele achou o jogo superestimado. Porque ele falou, porra, falava tudo da música, mas é óbvio, ele já tinha ouvido tanto a música antes, que ele falava isso aqui. Uma coisa bem interessante da música é que ele dá o tom pra baixo do jogo, né? É, sim. E outro detalhe também sobre som nesse jogo é como eles contam as histórias sobre com a narração, não tem nenhuma linha de fala que se repita. Às vezes você, sei lá, cai no cenário, você consegue despencar às vezes, né? Você cai 3 vezes numa mesma fase. Ele nunca fala a mesma coisa. Então isso foi um trabalho que eles tiveram especificamente de a narração nunca se repetir, de nunca chegar naquele ponto chato de ah, deixa eu ver se eu já conversei tudo que eu tinha pra conversar com esse NPC. E, que é basicamente ele começar a repetir a mesma coisa. Isso não, acontece. E além disso, eles foram um dos primeiros a fazer uma espécie de narrador que é espertinho. Então se você, por exemplo, logo no começo do jogo você pega um martelo e a primeira coisa que você quer fazer é martelar tudo. Então, claro. Eles botam convenientemente uma sala cheia de móveis e apetrechos pra você quebrar. Se você fica quebrando tudo, o Rux, ele fala qualquer coisa do tipo assim, nossa, mas esse garoto tem uma sede de destruição insaciável. Isso. Ou qualquer coisa assim. Ele fica comentando as suas ações à medida que você vai fazendo de uma maneira bastante natural. E você vai pegar de surpresa e falar assim, nossa, mas eles gravaram pra quantas situações? Não, é porque eles são bem espertinhos e eles fizeram as fases sabendo que, ah, ele vai fazer X, Y, Z, pode ser que ele faça isso e prevendo essas situações, assim, é bem legal. Tem fases em que quando você começa a fase tem muita narração, então você às vezes fica parado esperando a narração acontecer. E aí, quando termina a narração do que ele quer falar, e se você tá parado ainda, ele fala, agora pode andar, que eu já terminei de falar. Porque aquilo tá ali, tipo, fala assim, ah, cara, vai ter gente que vai jogar essa porra que não é nativo de inglês. Então o cara vai ficar vendo a legenda enquanto a gente fala. Quando essa porra desse cara terminar de falar, ele vai estar lá parado ainda. E aí eu falo, não, agora você pode andar. E se você for andando, tem fases que se você for andando indiscriminadamente enquanto o cara fala, ele termina de falar exatamente quando você chega no final da fase. Então, o narrador, ele é a prova de quando o pessoal rusha, como essa porra, speedrun. É o narrador a prova de speedrun. Porque, por exemplo, a última fase eu consegui fazer speedrun uma vez, que eu saí, já sabia o que tinha que fazer. E quando você chega no final da fase, o cara terminou de falar o que ele tinha que falar. Então é a prova de speedrun. É impressão minha, tem uma fase que, tipo, quando você. Ele começa a falar e, tipo, você começa a fazer as coisas, tem uma hora que você fala assim, ah, mas isso pode ser assunto pra outra hora, assim, ele simplesmente para de falar, não tem. Ele para de falar, ele para de falar. Ah, não, isso acontece algumas vezes também. Não é uma vez só específica, não. Tem coisas também, por exemplo, isso que eu tava falando, né, de quando você cai, né? Às vezes quando você cai, ele fala assim, ah, o garoto caiu, mas o garoto sempre se levanta. Se você cair logo em seguida, às vezes ele fala coisa assim, mas o garoto também pode estar treinando cair, pode estar treinando como é que ele cai melhor, assim. E uma vez que ele é muito fanfarrão, que você cai num buraco aí e o garoto caiu no buraco e morreu. Aí você aparece de novo ele, brincadeira. Just kidding. Tem 2 horas e meia, se não me engano, de gravação da narração. Você consegue encontrar isso no YouTube com alguma facilidade. Então, tem várias frases que, por exemplo, o cara gravou mais de uma vez, mudando o tom de voz, tipo, ah, o garoto é bom. Aí depois ele fala, o garoto é bom. Então, tem essa parada também. É muito bom, cara. Esse trabalho jogo foi dublado em português? Não, esse jogo acho não foi não. Traduzido pra português também, não. Ele não foi localizado pra português, não. 2011, pouca coisa, né, tinha em português. Em novembro de 2011, saiu Uncharted 3, que é um dos primeiros jogos AAA dublados em português brasileiro, inclusive. É porque o Warner dubla a porra dos jogos todos e localiza todos os jogos que ela lança aqui, né? Por isso que... Não, é porque a maioria dos jogos que a Warner lança aqui ou são da DC, e aí realmente ela dubla tudo, ou são jogos pro público infantil tipo Lego. Então passa essa impressão de que eles localizam tudo. Mas assim, okay. A localização desse jogo para vários idiomas, a narração eu acho que eles não narraram em nenhum outro idioma. Realmente acho que não, porque é uma assinatura do jogo. Deve ter sido uma coisa muito feita ali entre eles. Mas, se tradução... você pegar alguém bem fodão assim, dá pra fazer uma parada maneira também em português. Mas tem que ter dá... muito... Mas o jogo é muito autoral. Eu consigo fazer, aí você, não vou dar meu dinheiro pra isso. Cara, mas o jogo é muito autoral pra ter uma coisa assim, entendeu? Eu acho que nesse caso específico, seria um jogo pra ser legendado, e eu acho que tem versões em outros idiomas, em termos de texto, que eu lembro de ter visto isso nos créditos. Eu agora, em função de trabalhar com isso, de vez em quando fico vendo, procurando a parte de localização dos créditos, porque, sei lá, eu sou retardado. Mas ele foi traduzido pra outros idiomas em texto. Voz não, voz é sempre o Logan Cunningham falando em inglês. E eu acho que pra esse caso tem que ser mesmo, porque senão você perde, pode o risco de perder alguma coisa, entendeu? E a narração desse jogo é muito importante. Não é tipo uma dublagem de cutscene, igual, igual esse Tomb Raider que eu acabei de jogar era, entendeu? Por mais que fosse bem dublado. Ficou tão famosa o trabalho desse cara que ele começou a ser chamado pra outros trabalhos. Então ele participou de um jogo chamado Primordia e um jogo chamado Resonance, que são jogos de adventure. São muito bons. Teve aquela época que teve o narrador do Batman invade tudo, né? Teve ele no Dota, teve ele no StarCraft, eu acho. Tem no Dota. E você pode comprar um pacote de fala no Dota. E aí ele fala assim, sim. E aí ele fala, a torre do Radiant caiu de novo. Ei, mas esses caras não tem jeito. Lá. The Radiant Towers falling again. Mega kill. Esse garoto do porrete realmente é muito forte. E ele virou o ator, esse Logan Cunningham, ele virou uma assinatura da Supergiant também, enfim. Não sei se no Pyre ele vai participar, mas no Transistor ele tá também. A voz do Transistor é ele. No caso do Transistor, a voz é a arma, né? É a espada. No PlayStation 4, inclusive, tem um detalhe de que, como tem um alto-falante no controle, você ouve a voz dele pelo controle, né? Então é como se você estivesse ali no papel da protagonista. E, enfim, ele se tornou uma parte integrante, praticamente não vendida separadamente da empresa, né? É uma pena que o Transistor seja uma merda, mas enfim, continuando. Eu não achei uma merda. Você achou uma merda? Eu achei uma merda. O que você achou uma merda, Transistor? Diferentemente de Bastion, onde todas as mecânicas de jogo, elas te incentivam a jogar playstyles diferentes e todas as armas elas têm um jeito diferente de funcionar e enfrentam monstros diferentes e a dificuldade orgânica, o crescimento dos poderes é orgânico e a narração ela é bastante convincente. Transistor é exatamente o oposto, em que você tem uma narração que é muito confusa, de modo que você quase não consegue entender direito, a menos que você comece a ler wiki na internet. Todas as mecânicas de jogo elas se conflitam entre si. Então, da mesma maneira como em Bastion, toda vez que você joga, se você escolhe um playstyle pra jogar, você acha que tá jogando da maneira certa, que tá dando tudo certo. E, então, tem uns 3 ou 4 playstyles de jogo que dão certo. Transistor, ele é feito de 3 ou 4 playstyles de jogo, onde todos eles parece que você se sente que tá fazendo errado, porque nenhum deles é necessariamente efetivo. E, eventualmente, quando você descobre uma maneira de vencer o jogo, geralmente é uma maneira bem chata e repetitiva, porque é como se você estivesse queijando num jogo... É como se você estivesse prendendo o cara no canto e soltando o Hadouken sem parar no jogo de luta. Sim. É um jeito bem fácil de queijar, assim, o jogo, e você não se sente recompensado, e qualquer tipo de criatividade que você faz, ela é cortada, ela é podada, porque você não vê resultado, geralmente você vê resultado pior do que qualquer estratégia ruim. Então, em gameplay ela é ruim, a história é ruim, e os gráficos e a voz, o som é uma coisa, trilha sonora não é grande coisa, enfim. Mas esse foi o momento play of the game do Arara. eu vou te falar uma coisa, eu achei o Bastion melhor do que o Transistor. A primeira vez que eu zerei Bastion foi agora, tá? Pra gravar o programa. Porque eu cheguei a começar Bastion 15 vezes e sempre eu largava porque eu tava jogando no PC e falei, cara, eu vou esperar pra jogar num videogame um dia, no Xbox. E aí, quando eu comprei o Xbox, eu não fui jogar. E saiu pra iOS, eu comprei e falei, ainda não é meu estilo de jogo. Até que uma hora saiu pra PlayStation e falei, caralho, pronto, resolvido. E eu também, obviamente, podia ter jogado no Steam com controle e não joguei. Mas quando saiu pra PlayStation, eu falei, caralho, finalmente vou jogar. E joguei. Já tinha jogado o Transistor. Eu achei o Transistor bom, mas talvez a sua opinião seja tão diferente da minha, porque eu joguei Transistor primeiro. Então quando eu joguei Transistor primeiro, eu vi lá, tem esse jeito de jogar, concordo com a maioria das coisas que você disse, mas talvez ainda mais comparando, ainda mais comparando com Bastion, né? Eu ainda não joguei Transistor, mas eu acho que a grande crítica do Arara foi em comparação ao Bastion. Não. Sozinha, Transistor não, é bem ruim. Acho que não. É bem ruim, assim. Se eu nunca tivesse jogado Bastion, eu achei que Transistor é muito ruim, eu não jogaria Bastion, se fosse depender de Transistor. Porque olha só, Transistor, eles tentam replicar as mesmas coisas. Eles tentam replicar, assim, tem a voz que fala com você e meio que te conta a história, você tem 3 ou 4 coisas de usar a arma. Não tenta ser muito diferente, não. Tem uma mecânica lá de jogo que é um pouquinho diferente, que é o meio que o Zawardo dela, que ela meio que para o tempo. Mas, enfim, não influencia tanto e é uma mecânica razoavelmente estática no jogo. Agora, o que o Arara falou da mecânica de jogo não te incentivar tanto, eu senti também. Eu senti que... Não pelo fato de ela ter uma arma só, né? Porque tem os poderes que as armas fazem. Sim, as armas, os poderes. Mas tem meio que um conjunto de poderes ali que funciona. Que é tipo... Eu lembro que eu zerei o jogo machando o quadrado o tempo todo. Que foi um poder lá que eu coloquei no quadrado. Que era meio que um Power Gazer que ela mandava. Que foi o que funcionava pra mim. Você sentiu que todas as combinações que você fazia estavam meio erradas? Estavam meio erradas, eu senti, realmente senti. Você sentiu que você poderia entrar num GameFAQs e descobrir uma combinação que realmente funcionava e que ia dar certo? Porque todas as combinações que você estava tentando estavam dando errado? Porque gravar o episódio de Transistor semana que vem? Você vai jogar? Vou jogar. Tá bom, é fácil de jogar, tem 6 horas do jogo. E eu posso facilmente jogar de novo, porque realmente dá bem curtinho. Dá pra falar uma hora de Transistor? Acho que não, né? Acho que não, não sei. É possível, vai ficar falando mal de Transistor, vai gastar mais desenvolvimento. Eu não sei. Acho que eu falei, não. Acho que não vai dar. Pode fazer um review no futuro. Eu acho que eu fiz um review dessa porra desse jogo na época. Fez. Eu lembro até que reclamei um pouquinho, mas não reclamei tanto, não. Acho que se eu fizer um review hoje, todos os jogos que eu fiz review na minha vida, se eu jogar de novo, eu vou reclamar. Porque a minha segunda vez é sempre procurando defeito. É isso que eu diferencio os jogos que eu gosto pra caralho dos que eu não gosto. Minha mulher apagou a luz aqui do quarto, tá indo dormir, tá na hora de encerrar o podcast. Pra gente terminar o nosso programa aqui, Ilapso, eu gostaria... Não, Ilapso não. Arara, nosso convidado. A gente aqui no Baixo Frente Soco tem uma forma diferente de avaliar os jogos. A gente não acredita nesse valor de notas. A gente não acredita em dar uma letra A, B ou C pro jogo. A gente gostaria de fazer uma comparação sempre no jogo. Então, a gente já deu um meme para um jogo, a gente já deu uma bunda para um jogo, a gente já deu uma Playboy para um jogo. Então... Dá uma bunda pro jogo é pega mal, né? Comparou o jogo a uma bunda. É o correto. Exatamente. É isso. Então, eu gostaria que você, Arara, comparasse Bastion à abertura de um anime, valendo. Abertura de um anime? Gostei. Eu ia falar anime só, mas boa, abertura de anime. Nossa, que difícil, meu Deus. Ser convidado aqui no Baixo Frente Soco é uma merda, cara. Uau, abertura de anime, meu Deus. Eu posso usar qualquer tipo de comparação que eu quiser, então? O que você quiser, é o seu. Mas tem que você falhar, porque eu acho que Bastion é tipo abertura de tal, porque isso e aquilo. Certo. Me dá um minuto pra pensar. Porque, tá. Enquanto você vai pensando, você entra em contato conosco no eugostodejogos@baixofrentesoco.com. A gente tem as nossas mídias sociais, que a gente tá cada vez mais parando de usar. Porque a gente não tava usando o Twitter, porque somos imbecis, e porque o Facebook agora, você só mostra, só chega no seu público se você pagar. Como a gente não quer pagar, foda-se. A verdade do Twitter é o seguinte: o Ilapso, ele odeia o Twitter até o momento que ele encontra o Arara. Sempre que ele encontra o Arara, ele ama caralho, o Twitter por uns 10 minutos. Eu passo mal o Twitter, cara. O Twitter é muito bom. Depois que ele se afasta do Arara de novo, ele volta a odiar o Twitter. Tem algumas... o que eu tenho que fazer é entrar na minha lista de pessoas que eu sigo no Twitter e apagar, tipo, quase todas, e vai ficar tipo meia dúzia. Vai ficar só a pessoa que faz o Twitter ser legal. Tipo, o Arara, o Tengu, o Saga, o Daigo, o Douglas Firo, o Diego, o Phoenix Down, o Ogro. Vou ter só essa galera. E aí o Twitter vai ser tipo a bolha. Que é o que todo mundo quer, na verdade. É a minha hugbox. É tipo a minha zona de conforto na internet. 140 caracteres. Agora, olha, eu fui seguir durante uma época aí, porra, comediante stand-up, roteirista de quadrinho, político. Eu tenho que parar com essas porra toda. E aí voltou algum momento que pareceu ser uma boa ideia seguir todo mundo, né, cara? Teve um momento. Existiu esse momento. 2010, 11. Olha, se eu fosse comparar Bastion a uma abertura de anime, eu decidi que vai ser a abertura de One Punch Man. Pelos seguintes motivos. Ele é uma abertura, assim como Bastion, é uma abertura de anime old school com roupagem nova. Okay. Então, assim como o Bastion é um jogo de ação bem tradicional que rompeu com as coisas meio chatas e com o normal da época, a abertura de One Punch Man traz de volta Jump Project, traz de volta Ichino Mizuki e tudo mais e tal. Pra cantar a música é feita para o anime, né? E ao invés de ser uma coisa séria e morosa, ele é uma coisa bem colorida e bem vibrante, assim. E é algo que você consegue jogar e assistir, ouvir, e cantar junto quando você quiser várias vezes, assim. Então, eu acho que fica essa aí, então. Gostei. Play of the game. Parabéns. O garoto poderia ser o Saitama, no fim das contas, né? Sim. História sobre drama, né? São dois dramas, é. Bem... É isso aí, meus amigos, muito obrigado, Arara, pela participação aqui, muito obrigado a todos vocês dando o seu amor e carinho para o nosso podcast, um abraço e até semana que vem. Vou fazer um jabá rápido, antes que você diga. Olha aí, caralho. Passa 15 jabás. Eu trabalho, assim como o Elapis, eu trabalho pro Crunchyroll, então se vocês querem assistir anime, não tem One Punch Man, mas se vocês quiserem assistir outros 50 animes da temporada, vocês podem acessar www.crunchyroll.com. Eu tenho um canal... Foi o foda que acabou de falar benzão de One Punch Man e o Crunchyroll não tem. Sacanagem. Caramba. Mas você pode. Mas não era secreto que vocês trabalhavam no Crunchyroll? Não, não, não. A gente não pode falar exatamente em que séries a gente trabalha. Mas a gente não posso falar, eu não posso falar que eu faço café lá, mas eu posso falar que eu trabalho lá. Sim. Cortar isso, mas você faz. Café. Eu queria não ter que cortar, mas agora eu vou cortar, tudo bem. Café, não entendi. Uau. Foi apenas uma piada horrível, mas aí o 4. Calma aí que você me desarmou aqui um pouco com essa piada. Eu também tenho um canal de jogos, Quack Clube de Jogos, vai ter o link na descrição, eu espero. Toda semana, sim, a gente lança um review de um jogo em vídeo. Tem de 15 a 20 minutos, então vocês podem acompanhar. A gente sempre anuncia o jogo que a gente vai jogar na semana seguinte. Então, se vocês quiserem acompanhar com a gente, vocês podem jogar o jogo e vocês veem a opinião de vocês com a gente. Além disso, o Quack Clube de Jogos também tem um outro programa que a gente está lançando a cada duas semanas, chamado Quack Fábrica de Jogos, no qual eu e os outros integrantes, a gente está fazendo um jogo e a cada duas semanas a gente lança um log sobre o que a gente fez e o que a gente não fez. Porque agora em época de Olimpíadas e Internacional a gente não fez porra nenhuma. E assinem lá, acompanhem e comentem. Além disso, eu tenho um livro na Kindle, vocês podem comprar o meu livro também, custa só R$6. E ele é um livro muito legal, porque todo mundo que leu eles gostaram. E olha só. Eu acho que é só isso por enquanto. Qual o nome do livro? Peraí, porra, Arara, tu não falou o nome do livro, Viagem de Confirmação. Viagem de Confirmação. Tem na Kindle. Eu tenho um livro, comprem e foda-se. procurem lá, Arara. Ele não sabe livro. Nem teu nome. Arara Livro. Arara Livro. Vê se apareceu alguma coisa aqui. Arara. Escrevi no Google Kindle. Arara Livro. Tem aqui o Arara e o Guaraná. A Arara Cantora. Arara Tucano, bordados no pano. O voo da Arara Azul. Uma arara e 7 papagaios. Pô, tem bastante coisa, hein? Pedro Malazarte e Arara Gigante. Arara Clara. Arara, de novo, o nome do seu livro? É Viés de Confirmação. Viés de Confirmação, é isso aí. E Quack Clube de Jogos, quando você fala isso, eu penso muito num site da internet que tem jogos online, tipo Truco Online, Gamão. Cara, é um bom. Não, e a coisa mais legal do Quack é justamente essa coisa de semana que vem vamos falar sobre tal coisa. E isso é muito bom porque a participação de público chega no ponto ideal. Não fica aquele draminha de clássico de podcast, tipo, ai, será que vai ser sobre o quê? O próximo tema? Não, vai ser sobre isso aqui, eu joguei. Eu vou conversar com os caras na minha cabeça depois de ter jogado. É isso aí. E depois desse papo, eu acho que eu vou jogar um Truco Online aqui. Valeu, galera. Um abraço e até semana que vem. Falou!